Bora, Paulo, filho é teu. Começa aí. Como é que é a frase mesmo? Como é que é a frase mesmo? Peraí, calma, calma. Calma, calma. Vai. Pera. Momento histórico, momento histórico. Está no ar, Inominata 616. Olá pessoal do Inominata 616, aqui é o Paulo e eu finalmente vou poder falar de Nat Grey nesse podcast. De algum jeito conseguiu, né? Olá, aqui é o Felga. Vocês lembram que há um tempo atrás nós gravamos um podcast do Demolidor do Ben Affleck? A minha vingança chegou. Olá pessoal, aqui é o Jefferson e eu não sei como eu vim parar aqui, mas eu tô aqui. O Jefferson veio a força. Assim como eu, né? Mas o pior, vocês estão reclamando. Vale ressaltar você que ainda não entendeu. A gente começou as avessas desse podcast, né? Eu, o governo, tô me apresentando por último, porque quem vai mediar esse podcast é o Paulo. Porque a culpa de estar existindo um podcast sobre massacre é dele. A culpa de estar fazendo ler 4 edições disso aqui é dele. Só que pra piorar, eles estão falando aí que é vingança. Quem vai editar esse podcast depois? Sou eu! Ai, tá, por isso que é uma vingança. Mas enfim, conte pros altos que foi uma votação. Até o Max Dax votou pra a gente fazer o podcast de massacre. Foi 3-1. Ele votou tão bem, o Max foi o mais esperto, porque ele nem de votar ele some, né? Mas vamos deixar pra falar isso depois da nossa leitura de e-mails. A gente volta daqui a pouquinho. E-mails. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails, mas se você acha que sou eu que vou ler os e-mails hoje, tá muito enganado. Afinal, se pagou pelo podcast, vai ter quem ler também o e-mail na leitura de e-mails, senhor Paulo. Ok, então vamos lá. Olha, pra lhe aliviar, vamos dar um só e-mail, tá? Certo, vamos lá. Esse e-mail aqui é do Francisco Salles. É, de onde ele é? Aí ele falou? Ah, peraí, deixa eu ver. Ah, dessa vez ele falou aqui. Ali é de Caucaia, Ceará, é aqui perto. Ah, coitado, ele disse que queria contar antes de tu cobrar ele, se deu mal. É, porque a maioria do pessoal não manda, mas enfim. Ainda mandei um conterrâneo pra você. É, olá mais uma vez, Inominata. Vim congratular vocês pela marca de 100 podcasts. Conheci este site em 2012 e não foi por causa do filme dos Vingadores. Na verdade, foi por um e-mail que o Coveiro mandou para Panini sobre o Teioso e que saiu na revista do mesmo. Era sobre as 500 edições ou algo do tipo. Ah, 500 edições do Homem-Aranha no Brasil. Verdade, verdade, mandei. Pô, mas você leu atrasado essa revista, né? Eu mandei em 2012 isso, nem lembro mais. A Panini ainda publica e-mail, enfim. Sempre achei podcasts um bom modo de conhecer os integrantes de um site. O primeiro cast que eu ouvi foi o número 21, sobre Nick Fury. O episódio do Doutor Estranho foi o meu preferido de longe. O meu também, um dos melhores. Consegui aprender muitas coisas interessantes de lá pra cá. Como Falcão de Aço, seu melhor herói depois do Nat Grey. Ah! Não, mas aí você tá enrolando e falou isso do Nat Grey? Não. Não vem não. Cavaleiro do Zodíaco, sempre que possível. E como aproveitar uma boa e velha Mariola. Quando foi essa história da Mariola? Essa história da Mariola é do Ed, antes de você. O Ed já saiu do site e acho que ele ficou devendo as Mariola. Capaz de sobrar pra mim esse negócio. Parabéns pelo bom trabalho, sei que não é fácil, mas... quando é algo que você gosta, sempre tem um tempinho pra falar. Você adorou fazer esse podcast, não foi, Coveiro? Saiu integrantes, entraram novos. Oi! Mas a qualidade é sempre ótima. Ah, e antes de terminar, quero cobrar um podcast sobre Marvel. É, eu também gostaria de gravar isso. Uhum. E um sobre Hulk. É, quando tiver uma fase legal pra gente falar, né? Cara, a gente nunca gravou um podcast do Hulk, pra ser sincero, não lembro aqui. Planeta Hulk ia ser uma boa, o problema é a gente achar um espaço pra ela. porque esse ano vai estar complicado de tanto filme e série que a Marvel está fazendo. Foram os quadrinhos também, né? É, e os aniversários. O que eu vou pensar se tem alguma coisa de lá pra cá? Talvez tenha, você falou em Planeta Hulk, a gente vai falar sobre Guerras Secretas, a gente tem que falar pelo menos sobre algumas sagas importantes que vão ter a ver com a história, né? Mesmo que seja apenas uma homenagem a essas sagas importantes, acho que vale a pena sortear algumas. É. Marvels, a gente vai... A gente fala mais sobre isso daqui mais pra frente, tá? É, porque o Alex Ross já tá ganhando uma trilogia própria aqui, então fica um pouco pra frente mesmo. Mas, é, meu voto seria Planeta Hulk, cara, ia ser uma boa. E já falei que não curto as histórias do Verdão. Tá pedindo a dele, mas acho que ele merece uma. É um rapaz justo, tá vendo? É. Ele não, ele é imparcial. Tá? É, rumo ao episódio 200, que agora isso aqui é particularmente o meu comentário, eu espero seja um especial dedicado a Nat Grey. Abraços e até a próxima. Eu não fiz sobre o Falcão de Aço, pra que eu vou separar o episódio 200 sobre Nat Grey? Me diga. Porque o do Falcão de Aço é 150, cara. Aham, uhum, eu nunca falei que o Falcão de Aço era 150 também. É, eu sou profundo agora, apenas isso. Aham. Uhum. Tá bom, Francisco, legal. É, que bom que você voltou pro podcast, leu os anteriores, continua acompanhando. É interessante ver o que o pessoal tem acompanhado e pega esses macetinhos aí, né? Do Cavaleiro do Zodíaco do Paulo, né? Por sinal, você já tá se aproveitando, né? Pra tocar sua vinheta agora, né, Paulo? E da Mariola do Ed, né? Valeu então, Francisco. Então tá, a gente só vai ler esse e-mail hoje, né? Eu não quero abusar muito do Paulo, meio porque a gente tem um podcast grandinho, né? Sem mais delongas, pra quem quiser mandar e-mail pro Inominata66, é fácil, inominata@marvel66.com ou no link de menu de contato, você clica lá, tem um questionáriozinho, preenche. Bota inclusive o lugar de onde veio, tô cobrando. A gente gosta de saber o alcance que a gente tem. E quando a gente com certeza vai ler aqui quando der. Fechado então, Paulo? Fechado. Vamos lá voltar, massacrar o resto da minha inteligência hoje. Pra gente começar a falar de massacre, primeiro a gente tem que explicar como é que tava o clima editorial da Marvel nessa hora, nessa época, porque só dá pra entender de 100% o que foi essa história sabendo a bagunça completa que estava o clima editorial e o que é que tava acontecendo nessa fase. É, os anos 90, né? Então a gente aqui vai falar de um período que é extremamente, pra alguns é muito marcante, pra alguns é muito esquecível, né? Que bem ou mal, acho que a saga Massacre é o ponto, vamos dizer assim, alguns vão dizer alto, outros vão dizer baixo, dos anos 90, né? A gente começou os anos 90 lá com Jim Lee, o que a gente tá até falando agora, pô, o Asa Portácio, o... Todd McFarlane e o clássico. O Max Silvestre. Tinha Max Silvestre. Boa, né? O problema é que esse pessoal começou com o roteirista, né? No cabeço dos roteiristas. Exatamente. Tinha uma diferença. Exatamente. Só desenhava. Isso. E aí, o que aconteceu? A gente teve... Surgiu esses caras... Você esqueceu de falar o Alex Feld. Não deixou falar, pô. Então vai. Deixa eu falar, pô. E aí, então, a gente tem esse pessoal que surgiu. E acompanhado desse pessoal, a gente teve os momentos de maiores vendas da história da Marvel em termos de quadrinhos, né? A gente teve uma X-Force que vendeu milhões, o número 1, né, da X-Force, que por sinal foi desenhada pelo Liefeld. A gente teve acho que o número 1 de X-Men, que também vendeu milhões, que no caso foi desenhado por Jim Lee. Só que aí aconteceu o seguinte, esses caras, isso tudo, a gente vou estar resumindo mais ou menos aquilo que a gente já viu naquele livro da História Secreta. Só que esses caras, assim, eles eram, vamos dizer assim, eles eram menos ingênuos e mais espertos do que os desenhistas antecessores. Lembra quando a gente tava falando de Jack Kirby e daquelas brigas editoriais, que no final das contas o Jack Kirby, assim, não que ele saiu com uma mão na frente e outra atrás, mas também não ficou muito longe disso. E também teve vários desenhistas da Marvel que criaram vários, diversos personagens, que a mesma coisa, saíram na frente com uma mão na frente e outra atrás. Então, esses caras, eles eram bem mais espertos nesse ponto. Então eles capitalizaram ao máximo, ganharam dinheiro ao máximo da Marvel, E o que que eles fizeram? Tchau! Vamos então, vamos fazer outra coisa para ganhar mais dinheiro. E o que que aconteceu nessa época? Eles criaram a famigerada Image, que trouxe, assim, diversos novos personagens. Então, o Liefeld criou a Glory e o Supremo, é Supremo? Não, o nome lá do... Não, a Glory e o Supremo foi muito tempo depois, né? Ele criou o Liefeld, ele criou primeiro aquela... O Youngblood. Youngblood, né? Então, ele criou o Youngblood, o Jim Lee criou os famosos Wildcats. Você tá falando famosos aí à vontade e tem gente que nunca ouviu falar dessa porra. Começou a ler quadrinhos em 2000. Sabe nem que merda é essa que você tá falando. E por fim... O Max Silvestre é, o Max Silvestre criou a Cyberforce. James Scott Campbell. É, o James Scott Campbell já é discípulo deles, né? Eric Larson criou o Savage Dragon. É. E por fim, o Todd McFarlane criou o que talvez tenha durado muito tempo e talvez até o mais famoso, ou não, né? Provavelmente você nunca ouviu falar, no Spawn. Vale ressaltar o seguinte, o Felga tá falando aí de uma época que eles estão com medo até que eu não faça mais podcast em retaliação, aí eles me obrigaram a fazer esse massacre e tal, mas tinha essa ideia do meu continuar aqueles podcasts sobre períodos da Marvel, né? Então, logo depois da Era de Ouro, Prata e Bronze, a gente tava precisando invadir a Era de Ferrugem. A Era Enferrujada, né? É. Mas aí, a gente não descartou ainda essa ideia, mas é muita coisa pra fazer falar isso aí, vai dar uma ideia desse panorama geral, porque ele é muito importante pra você entender realmente como acabou desembocando uma coisa que vai acontecer mais pra frente, que o massacre acabou sendo um estopim, né? Mas vale ressaltar que, assim, apesar de a gente não ter gravado esse programa ainda, eu e o Marcos gravamos um argcast com o Daniel HDR e outras pessoas lá no programa dele, né? Então, a gente, mesmo assim, a gente fala um pouquinho disso, na verdade falou mais sobre a criação da Image, e aí vocês podem ouvir lá. Uma coisa também que é muito importante ser mencionada nesse ponto aí, que é muito importante, que vai explicar muita coisa mais na frente, é o nome do editor principal dessa época dos X-Men, que era o Bob Harras. Uhum. Basicamente, o que é que esse cara tinha em mente? Assim, nada. O Liefeld vende bem, a Louise Simonson tá reclamando que o cara não sabe desenhar. Demite a Louise Simonson. O Jim Lee está desenhando qualquer coisa e vai entregando última hora e sempre mudando de ideia nos desenhos e rabiscando qualquer besteira e vai mandando pro Claremont ter que fazer os roteiros da noite pro dia. Ah, o Claremont vai reclamar, demite o Claremont, chama o Byrne no lugar. O Byrne reclama, o cara faça algum problema com esse cara. Aí o que o Bob Harris fala? Ah, não vou nem demitir esse cara, vou chamar o primeiro que aparecer na minha porta, andando no corredor, e vou botar ele passando o roteiro do X-Men. E sim, essa foi a origem de Scott Lobdell como roteirista do X-Men. Era o cara que conseguia roteirizar os roteiros do Jim Lee, segundo os desenhos dele, sem ter ideia nenhuma do que era a história, e sei lá, 4 horas. Ressaltando que o Bob Harris também chegou a ser roteirista por um tempo, acho que de Vingadores, salvo engano, né? E como o Paulo falou aí, ele, uma que ele pulou pro lado de ser editor, ele, digamos assim, viu que o potencial, viu que a grande atração era muito mais o desenho do que o roteiro em si. Mesmo porque quem viveu essa época, e principalmente quem viveu acompanhando a Wizard original americana, sabia que havia uma aclamação muito grande a esse novo pessoal, sabe? Como nunca foi feito antes. Não só pro pessoal que acompanhava quadrinhos, mas o pessoal que viu neles um potencial pra se tornar também desenho de quadrinhos. Tanto que hoje tem uma piada que diz assim, né? Porra, se o Liefeld se tornou um desenho de quadrinhos, qualquer um hoje sonha em ser, né? Aí, como o Felger colocou, os caras, eles estavam muito fissurados em vender milhões. Chega, eles estavam decepcionados que um gibi da Silver Sable, tava vendendo apenas 500 mil. Hoje em dia, se o gibi vende 500 mil, os caras estão soltando rojões. E aí a gente entra numa questão econômica aí que vale ressaltar do porquê aconteceu isso. Foi um momento de troca, de começar a existir as comic shops e se valorizar o mercado mais de comic shop e de distribuidora, né? E cada vez menos em lojas de postos ou em bancas, né? Se redia, na verdade, muito história em quadrinho em loja de posto. É o que a gente chama aqui daqueles... Loja de conveniência, né? Então você vem sempre em filmezinho os caras entrando pra comprar uma coisa numa revista de putaria, né, quando é filme de adolescente, ou o cara tá se disfarçando, compra um jornal lá naquelas lojas de conveniência. É a versão deles de banca de jornal, né? E aí, esse lugar começou a ser colocado de lado, né? De que nesses locais sempre tem perda, né? Quando você vende um produto que você tá, na verdade, colocando lá e depois tem recolhimento, nunca é muito bom pra própria editora. E aí, estava se valorizando na época de loja mesmo, de comic shop, e as comic shops estavam valorizando, inclusive, pra você ter uma ideia, de comprar muitas revistas que eram número 1, ou muitas revistas que eram grande marco pra tal história, comprar em grande quantidade pra guardar e lá pro futuro dizer, olha, daqui a 10 anos ela vai valer tanto. Daqui a 50 anos ela vai ser a nova Action Comics, né? Vender milhões. Eu lembro de falar isso. Só que isso foi feito de uma maneira forçada. Não foi feito de uma maneira natural, que é aquela coisa que acontecia nos quadrinhos na época, que é um produto que foi comprado na demanda da época e não foi uma coisa forçada. E tinha poucas pessoas que tinham isso. Então tinha menos produto que procura. É bem diferente do que acontece agora, que eles compram coisas pra praticamente enterrar e pensando lá na frente que vai valer alguma coisa, sem saber se vai ter essa demanda ou não. Isso é que forma tal bolha do mercado americano de quadrinhos, que mais pra frente a gente vai ver que vai ser a grande merda que vai não só acabar com a Marvel, mas enfim, quase todo mercado de quadrinhos vai dançar nessa. Mas principalmente a Marvel, que ela apostou nessa ideia de criar cada vez mais capas holográficas, brilhantes, megalomaníacas, fazer várias variantes, mas nem sempre ter a demanda pra isso, nem sempre ter o público pra isso, né? Ter mais um público de colecionador, um público que tava quase investindo em ações ali, né? Pega essa parte, né? Então, tipo, acho que X-Force, por exemplo, ganhou umas, pelo que até o livro da história fala isso, da história secreta, ganhou umas 10 capas variantes. Um negócio assim, tipo, é absurdo. E o mercado cada vez se inflando de forma absoluta, né? Apesar das altas vendas, como nunca antes na história daquele momento, da história dos quadrinhos, parafraseando uma certa pessoa. Pois é. O que a gente via é que era a Marvel, como empresa, estava completamente zoneada. Não só na parte editorial, como na parte das finanças. Então, assim, tanto é que o ABS, além do massacre, foi a decretação de falência da empresa. Isso é a segunda parte da bolha, né? Que aí quando você começa a não ter um lucro imediato, porque esse lucro que o cara tava tentando criar, tentando investir, é uma coisa a longo prazo e é mais, digamos assim, é mais especulativo do que um lucro real. Não, na verdade era uma aposta. Era especulativo, né? E aí o que acontece? Mas não se preparar pra isso igual ao Rojão. E é aquela coisa, né? Quando se comprou com essa intenção e não se trabalhou o público, se trabalhou mais o produto, mas não se trabalhou em angariar o público, aqueles 1 milhão de cópias que vendia, que o Felga colocou, que não vendeu em momento algum anterior, é porque não tinha 1 milhão de públicos. Não existia 1 milhão de compradores. Nos Estados Unidos, agora que teve alguma coisa parecida, nem isso, né? Recentemente foi 500 mil, né, do Homem-Aranha, não foi? Acho que teve o Star Wars que vendeu quase 1 milhão, mas eu não sei se chegou a bater, não. E olha que a gente tá vivendo agora tempos realmente áureos de público, mas não naquela época. Ou seja, se na verdade se investiu um monte de produto, se investiu em ouro de tolo, a verdade é essa. E aí, quando a Marvel viu, ela não tinha mais essa demanda, né, de, olha, o comic shop, quanto vocês querem tantos números de revistas? Não, cara, a gente não quer mais isso não, porque as próprias comic shops estavam recuando, viu, que isso aí não tava valendo. E ao mesmo tempo, ocorreu a saída desses desenhistas. Eles fundaram a Image, elas tiveram que recorrer imediatamente a novos talentos. Com isso abriu portas pro mundo inteiro de vários desenhistas de fora, né? Mike Dodato, Joey Bennett, vários brasileiros também, né? Teve também um avanço mais também pra buscar novos estilos de arte, que antigamente tava se seguindo aquela formatação de Jim Lee ou Mark Silvestre sempre, ou Rob Liefeld sempre, como se antes também se tentou fazer várias vezes com outros desenhistas. Então se procurou coisas assim, até buscando lá no mangá com o Joey Madureira, né, um pouco... Roger Cruz. O Roger Cruz também. Enfim, começou a se variar, tentar buscar novos estilos. O que talvez tenha sido, assim, até a parte boa, pra que anos mais na frente, a Marvel tenha sido, a pioneira de, dentro de uma indústria mais comercial de quadrinhos, ter uma variedade de artistas de estilos bem diferentes hoje. Coisa que a DC, por exemplo, até hoje não tem. Ela não tem a variedade de diferentes desenhos, diferentes estilos de desenhos como a Marvel tem hoje, né? Aí, continuando, como o Coveiro falou, uma hora a bolha explodiu. E quando ela foi explodir lá pra 1995, 1996, o negócio foi com força ali e foi com força mesmo. e os executivos da Marvel tiveram duas, entre aspas, brilhantes ideias. A primeira foi colocar como editor-chefe o editor que, da linha que estava mais vendendo naquela época, que eles achavam que por ser o cara que estava mais vendendo era o que, entre aspas, poderia ser o mais competente, e botaram o Bob Harris para ser o novo editor-chefe da Marvel. Cusão! E a segunda outra coisa que eles também fizeram a brilhante ideia foi de tentar negociar com os filhos pródigos uma volta deles. E como foi que eles fizeram isso? Tentaram contratar ele de volta? Não. Eles praticamente entregaram de mão beijada tudo, menos X-Men e Homem-Aranha, para eles escolherem o que eles queriam e terceirizar tudo para eles. E maior parte dos lucros iriam para eles. Ou seja, o Jim Lee e o Rob Liefeld simplesmente cagaram pra Marvel, e depois a Marvel foi lá e entregou os personagens pra eles. Eles não estavam contratando os artistas, eles estavam terceirizando os estúdios. Exatamente. Né? O estúdio do Liefeld, que eu acho que era o Extreme na época, né? É. E o Wildstorm, como é o do Jim Lee, né? Wildstorm do Jim Lee, né? E era mais ou menos que nem o Coveiro falou, os caras iriam terceirizar o serviço, ou seja, quem estava cuidando dessas linhas ia ser sumariamente demitido. E não ia ser só, e era todo mundo que estava cuidando das franquias, Vingadores e Quarteto Fantástico. E tinham autores lá, o Tom DeFalco estava trabalhando há mais de 60, 70 edições com o Quarteto Fantástico. O Mark Waid, uma fase clássica, que a gente ainda vai falar aqui no Inominado 66, com o Capitão América. Interrompida no meio, sabe? O Mark Waid, imagina. Detalhe. Com quem? Com o Ron Garney. Não, e detalhe, o Mark Waid, ele conta que simplesmente não avisaram pra ele que ele ia ser trocado pelo Liefeld. Foi do nada. E tipo assim, vou me trocar por ele. Eu não entendi o que vocês estão fazendo. E, sem falar que nessa época não era só o pessoal da franquia dos Vingadores, o quarteto estava sendo demitido. Tava tendo uma onda de demissão muito forte ali. E caras que estavam lá desde a década de 60, que estavam lá junto do Stan Lee e do Kirby, estavam sendo demitidos de uma hora para outra, simplesmente. Tanto é que isso chega a ser refletido nas histórias do Homem-Aranha. Se alguém for pegar, por exemplo, numa certa fase da saga do Clone, o Clarim Diário, ele decreta falência, e tem uma cena deles chamando todo mundo um por um, e o Jameson demitindo cada um dos personagens. Isso daí é uma referência ao que estava acontecendo na Marvel naquela época. Era desse jeito. Tanto foi que o cara que foi responsável por demitir os amigos um a um, teve um ataque lá na hora, lá um ataque de estresse, uma coisa assim, teve que ser hospitalizado. É o Mark Gruenwald, né? Mark Gruenwald, né? Ele morreu, né? Morreu nessa, né? Não, não sei se morreu de desgosto, vai de... Mas eu não duvido, não. Acho que no livro da Marvel comenta que ele tava de muito baixo astral aí. Não, então, mas foi bem, assim, a sequência de fatos bem que fala isso mesmo. Tinha ficado lá, fez aquele trabalho de fichamento, né? Aquele trabalho de enciclopédia, né? Por muito tempo, e de repente tem que começar a demitir uma galera que trabalhou há quanto tempo. Ele teve o piripaque. Mais um daqueles fatos que mostram como a Casa das Ideias estava, né? E também, tipo, alguns caras foram demitidos, por exemplo, eu não lembro agora, acho que era o Terry Kavanagh que estava escrevendo Vingadores. O cara foi demitido, ele não queria continuar escrevendo as últimas edições. Aí botaram o Mark Waid a toque de caixa pra pelo menos ter um encerramento das histórias dos Vingadores, pra ter uma noção. E com o Bob Harris, o cara, ele valorizava, ele tem essa de praticamente é meu time contra seu time, foda-se o seu time, e ele levou esse pensamento pro editoria-chefe. Ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi, o Homem-Aranha tá vendendo tanto quanto o X-Men, mas vai competir com a minha saga que os X-Men vão lançar, então segura essa saga do clone, só vai terminar daqui a um ano. Mas os roteiristas não vão querer fazer isso, demitam os roteiristas. Contrate outros novos, estica essa porra dessa saga. Aí, ou seja, já tinha um cara que não sabia gerenciar, era extremamente competitivo, só puxava sardinha pra ele, e num clima de demissão desse, a história, vamos ser sinceros, dá pra você perceber que tem muitos momentos que ela foi literalmente cagada. Então, pra fechar mais ou menos o grande plano, né, e conectar isso com o nosso podcast, você já deve ter percebido que essa história de chamar o Jim Lee, chamar o Rob Liefeld, a gente tá falando justamente do projeto Heróis Renascem, que é o que a gente já fez um podcast, né, o Rafael Felga tava participando, o Ed também. E aí a gente já falou até sobre eles, né? Diz o Paulo que eu tava até de sendo bonzinho naquela época. Eu nem me lembro que eu falei desse podcast, mas enfim. E a ideia disso aí era que era a última esperança. Primeiro, eles iam reduzir bastante o custo dessas revistas, que foram as revistas que menos vendiam. Porque eles reduziram Capitão América, Vingadores, Vingadores versão Costa Oeste, sei lá o que tinha na época, Força Tarefa, Thor, Homem de Ferro, várias revistas que tinham ligação com o universo dos Vingadores, elas iam ser detonadas, né, iam ser reduzidas apenas a 4 títulos, e o que eles mais queriam era tentar ver com o Jim Lee e o Rob Liefeld, eles conseguiam vender de novo, pelo menos nas primeiras edições, 1 milhão de cópias. Porque a grande aposta era essa: será que com esses dois caras a gente consegue vender 1 milhão de cópias? Só que... Só que o projeto naufragou, como a gente já falou. Já nas 6 primeiras edições a gente viu que o plano deu completamente errado, já começou a ter brigas, né? A gente falou isso lá no podcast. O Liefeld foi demitido no meio do caminho. No meio do caminho. Cara, é aquele negócio, você troca Mark Wade por Loeb / Liefeld, vai dar merda. Só que pra chegar nesse projeto, o Heróis Renascem, a gente tinha que fazer um momento que eles iam desligar os Vingadores e o universo do Quarteto Fantástico do resto do universo Marvel, que é o que vendia bem, Homem-Aranha e X-Men. Pra isso, eles precisavam de um grande evento. Talvez o que eles imaginariam que seria o maior grande evento da Marvel até então. E esse maior evento, grande evento da Marvel até então, é o que na época se chamou de Onslaught, né? Onslaught. Que seria o massacre. Que é justamente o que a gente vai falar hoje aqui nesse podcast, né? Mas uma coisa a gente precisa também mencionar. Nessa época, evento era uma coisa rara. Você não tinha evento a cada semestre, como hoje em dia a Marvel tá fazendo. Tinha mais crossover dentro do universo dos X-Men. Tinha pelo menos um a cada um ano. Tinham eventos internos de cada franquia. Tanto é que a gente até vai mencionar um dos Vingadores também, aqui na introdução. Mas não eram eventos que juntassem todo o universo Marvel, como a gente conhece hoje em dia, como Guerra Civil, Invasão Secreta e outros, não eram tão comuns assim. Acho que antes desse, o último que teve de mega proporções foi o Guerra Secreta original. Não, teve vários. Teve o Ato de Vingança. Teve o Ato de Vingança, esqueci desse. Mas se você for pensar, Massacre, apesar de ser um mega evento, ele é até mais contido que se você pensar como é feito hoje um mega evento, né? O mega evento hoje já tem a minissérie principal, que são 6, 7, 8 edições, dependendo do formato. Você tem, assim, tains que se espalham por 4, 5, 6 edições. Apesar de, assim, o Massacre é um mega evento, mas é um mega evento, de certa forma, bem menor. Se você comparar com a Avengers, X-Men versus Vingadores, ou Invasão Secreta mesmo. E bem ou mal, a gente tem que admitir que tem menos contradições com os tains por ser dessa forma, assim, de não ter um evento principal. Porque até hoje em dia a gente vê muita contradição em tains, até do Guerra Secretas, do Hickman, que um personagem morre no tain e tá vivo na série principal. I am Onslaught. Que agora, continuando aqui pra parte do Massacre, a gente tem que falar como é foi que começou essa história dentro dos X-Men. Então, falando aqui rapidamente, que já foi feita até uma mutação em debate recente sobre essa saga, que é Atrações Fatais, em que a origem desse plot lá é que eles resolveram fazer essa fusão Dragon Ball Z do Xavier com Massacre. É a musiquinha, né? Porque o que era essa saga? Eles precisavam fazer um mega evento pro ano de 93 e precisavam usar o Magneto lá, já que era perto da edição 300 de Uncanny X-Men. O que eles deveriam fazer era fazer um mega evento dos mutantes em que o Magneto resolvia ameaçar o mundo inteiro lá com a sua Fortaleza Avalon novamente, em que ele finalmente ia descobrir que, olha, o esqueleto do Wolverine é de metal, vou arrancá-lo pra ver o que acontece. E o Xavier, olha, é mesmo, eu sou um telepata, eu posso apagar a mente do meu pior inimigo e ver o que acontece. Também não é bem assim, né, porra? Não, mas eu acho que deu um pau simplificar dessa maneira, né? Termina a história, o cara ficou catatônico e o Xavier ficou com essa questão moral na cabeça de, eu lobotomizei o meu pior inimigo. Eu lobotomizei o meu pior inimigo. É claro que depois a gente percebeu que isso foi só o choro dele, porque fez muita coisa pior antes na vida. Mas basicamente terminou a história assim. É, mas é engraçado que já nessa, mais pra frente, mas é no Massacre que a gente vê que ele é um, o Xavier tem um perfil assim, meio dúbio, e aí realendo, não sei se foi a Panini que colocou isso ou se tem no original, em vários outros momentos, eu tenho conversa com o Logan, e você já começa a ver que o Xavier tem segredos escondidos aí, que não tinha falado ele pros X-Men, não só foi o protocolo X não, o protocolo Xavier não, e aí, não, claro que, não sei se os roteiristas viram isso, né, se aproveitaram disso pra trabalhar mais pra frente depois, mas é nessa saga que, digamos assim, acabou um pouco aquela coisa intocada do Xavier Santo, né? É mais de Santo. É, aí nessa época também os X-Men eles tinham um padrão que hoje em dia nem tem tanto assim, mas que naquela época ainda era uma herança do Claremont, que é fazer plots que se estendem por anos e anos a fio. Um desses plots ainda era da época do Jim Lee, Uncanny X-Men 282, que é o plot do Bishop, que ele veio pro passado querer matar o traidor dos X-Men. Então, o plot perfeito, gente. Assim, os meninos estão falando a mim que quem construiu esse plot foi o que mesmo, Paulo, que falou? Foi o Jim Lee com o Scott Lobdell e o Romita Jr. Segundo o CBR. A gente coloca o link do CBR, cada um tira suas conclusões. Pronto. Acho que até John Byrne tava junto. É, eu imaginei na época, pela época que surgiu, que o Lobdell não tinha mão nisso aí, não. Eu imaginei que tinha sido o John Byrne, tava sendo meio que um consultor dando pitaco lá no, quando o Claremont se revoltou e saiu. E o Jim Lee, né? Que tava também se vindo de coautor. Agora, o desenho do primeira aparição do bicho foi o Weiss Portácio. Mas parece que nessa história aí, isso me estão falando pra mim que era o quê? Que era. Que essa primeira vez que a gravação apareceu foi o quê? O John Romita, né? É. Que pode ter acontecido do cara ter aparecido e só depois ter mostrado o passado dele, pelo menos essa cena da gravação. É, eu tenho que me lembrar disso aí, eu tô meio esquecido. Aí também é muita bondade sua chamar o John Byrne de consultor, porque segundo ele recebia os roteiros fora de os desenhos fora de ordem pra ele simplesmente botar falas. Pois é, aí nem tinha esse plot. Um outro plot que eles estavam construindo nessa hora era do grande vilão Massacre, que simplesmente começou fazendo aquela Wolf Effect, que é quando você quer mostrar que um cara é fodão, você pega um personagem seu que todo mundo já sabe que é fodão e bote um novo personagem pra dar uma porrada nele. Então esse personagem simplesmente apareceu, deu uma porrada gigantesca no Fanático e deixou o Fanático se cagando de medo. E ninguém sabia quem era ainda, porque ele é tudo nas sombras, né? Pra você que joga RPG, pra você que é mestre de RPG, se você quiser causar um efeito dramático no seu personagem, siga esse, né? Fique aventuras e aventuras anteriores falando: o massacre vem aí. O massacre vem aí. Eu vou até escrever na porra da tua testa que o massacre vem aí. Um dia chega, aí vai sim, vai ter todo o impacto que você queria, né? Só que nesse meio do caminho, eu tava tendo as outras mega sagas da Marvel, então veio a mega saga que eu acho que é a mais famosa dos 90, que é a Era do Apocalipse, que foi criado um dos melhores personagens que a Marvel já criou, que é o Nate Grey. Nossa! Nessa saga... Ele vai conseguir falar de três tains do Nate Grey, né? Quem não sabe é o seguinte, mesmo no passado o Paulo tava tentando me convencer a ler 75 edições do Nate Grey pra fazer um podcast só sobre o Nate Grey. Em comemoração o quê? O aniversário do Nate Grey, é isso? É, não, em comemoração aos 20 anos do Era do Apocalipse. Pois é, né? Deixa eu fazer 50, Paulo, que aí hoje... Aí dá tempo de olhar 75 edições, né? Aí voltando aqui o que tava acontecendo. Então, quando terminou a Era do Apocalipse, que na verdade foi criada a toque de caixa por inveja do Bob Harras pelo sucesso inicial da saga do clone, e sim, isso é verdade. É, mas foi melhor escrita. É, temos que admitir que foi melhor escrita, porque o cara só tem uma ideia e depois deixou os roteiristas se virarem, em vez de ficar botando pitaco. Mas também por ter sido autocontida. A história... quase, né? Hã? Ou quase. É. Quase. E aí ela liberou um monte de merda quando o cara saiu, né? Foi feito vaca, saiu andando, foi embora e deixou a merda lá no caminho. E até hoje Era do Apocalipse. É de alguma forma, cultuada e também de alguma forma revisitada pela Marvel. Teve negócio de comemoração de aniversário, o Remender passeou na Era do Apocalipse também, foi onde ele tirou todo aquele plot maluco dele do Anjo Negro. Tal, lá. E parece que acho que nas futuras Guerras Secretas também teremos um dos territórios lá, tem é a temática relacionada. Eu nem questiono a Era do Apocalipse, tá? Você que tá me ouvindo, porque eu elogio também. O que eu mais questiono é não ter sido autocontido, como o Paulo tava dizendo no começo ali, porque ele acabou deixando três trepeças pra trás que não só perto derrubou 3, não 4, né? Porque tem o Holocausto também, né? Feira Negra, Homem Doce, Holocausto e o Nath Grey. E ainda, não contente de deixar essas sobras pra trás, ela ainda inseriu retroativamente no passado da Marvel, pra cagar tudo. Que eu acho que foi o que mais me perturbou. E a Blink? A Blink veio depois, né? Ela a Blink se salvou, né? É, mas originalmente ela morreu lá na Era do Apocalipse. Originalmente todo mundo morreu praticamente, né? O meu meia só serviu pra morrer ali na geração X. Aliás, na verdade ela tá viva. Ih, cara. É, esquece. Aí, essa saga, pro Massacre, ela deixou dois pontos principais. O primeiro foi a presença do Nat Grey na Terra, 616. E o segundo foi o fato de que o Bishop voltou loucão das drogas lá do Era do Apocalipse. E a primeira coisa que ele fez foi chegar pro Xavier. Xavier, eu tenho umas memórias esquisitas aqui na minha cabeça de uma época que os mutantes dominavam a Terra. Você pode olhar isso aqui pra mim? O Xavier, que já tava com o Massacre chegando na mente dele, aí olhou assim, posso, gostei das ideias que tem aí dentro. Ele, acerta o Xavier, falou assim, velho, mataram eu em outra terra, e olha a merda que deu. Sabe uma coisa? Eu acho que eu vou dominar essa terra pra ver se eu salvo as coisas. Aí nisso ele ficou, o plot vai andando, e tem lá o plot, tanto nas vitórias dos X-Men, como o Cobert tá falando, que era, o Massacre está chegando, o Massacre está... E o fanático dando uma de sem braço o tempo todo. Que chegava um personagem, cara, o Massacre é fulano, está chegando, eu tenho que te avisar que ele tá chegando aí. É, eu não sei o que ele tá fazendo aqui, tchau. Aí é pra outra pessoa. E ficava essa maluquice completa. O fanático tava tão desesperado, tentando recorrer a qualquer um que passasse na frente, né? Qualquer senhorinha na rua, socorro, me ajude, né? O Massacre tá vindo. Até o ponto que ele diga assim, eu vou ter que recorrer aos meus piores inimigos, né? Os X-Men. E aí é quando a coisa... Quando realmente tem... Desponta a saga, né? É, aí, só que nisso, na revista do Nat Grey, o Xavier foi lá atrás do Nat Grey, só que ele foi através do plano psíquico. Sei lá por que chamam de plano astral. Já que isso aí é território... Plano astral devia ser o território do Doutor Estranho, mas enfim... Aí tá lá no plano psíquico, lá olhando pro cara, e o Nat Grey, como ele é mais poderoso que o Xavier, ele tira o cara do plano psíquico e coloca, enfrenta a projeção dele no mundo físico. O cara olha assim, caralho, esse cara é mais poderoso que eu, quero esse poder pra mim. Aí ele vai lá e começa lá o Massacre, fica lá querendo achar uns aliados pra ele, acha dois aliados bostos, que é um tal de Post, que ele manda lá pra enfrentar a Tempestade, o Ciclope e o Wolverine, só pra aquela velha clássica do vilão que manda o capanga deixar os heróis mais poderosos. É, você vê pelo nome do cara que já era uma bosta, né? Poxa. Aí o outro caso, ele mandou lá o Holocausto enfrentar o Nat Grey pra sequestrar ele. Só que nisso, o Nat Grey derrota o cara, né? Porque você manda o capanga fazer o serviço de um chefão, o capanga apanha. E ainda conta pro cara quem era o Massacre. Aí o Nat Grey, eu sabia que esse Xavier era um safado sem vergonha. O cara tinha que ser careca mesmo. Epa! Epa! Epa! Vou defender os careca. Aí o Nat Grey olhou assim pra primeira pessoa que viu do lado aí. Ei, aqui nessa terra tem super-heróis de verdade? Aí tem um tal de Vingadores. Ah, atrás desse tal de Vingadores, então. Só que nessa época os Vingadores estavam sendo extremamente maltratados. Porque uma história que vocês nunca vão ver no Brasil e a gente nunca vai falar nesse podcast se chama... E eu nunca tive coragem de ler. Chama The Crossing. Só pra vocês terem uma noção do que é essa bodega. O Homem de Ferro ficou doido, saiu matando metade dos Vingadores. Então, os Vingadores resolveram voltar no tempo pra pegar o Tony Stark adolescente pra ele enfrentar o Tony Stark adulto. Nessa bagunça, a Vespa se tornou uma mutante, insectoide. E o Tony Stark adolescente mata o Tony Stark adulto e se torna o novo Tony Stark no meio-meia. Todo mundo acha isso lindo, maravilhoso. É, ou normal, né? É, de boas. Todos aí, não resolvido. Aí quando chega, tava nessa fase, se você for olhar os Vingadores, você praticamente não reconhece ninguém, porque... Agora imagine o Mark Wade, que não tava escrevendo essa história, ser chamado pra falar assim, olha Wade, você vai escrever os Vingadores. Aí, beleza, daí, aí tá desse jeito, ele falar, porra! O único que era da América, porque era escrito pelo Wade. Então, o que a gente tinha, só um panorama, a gente tinha o Thor tava parecendo aqueles caras do Manowar, cabelão, sem camisa, ou então, tipo, uns acessórios todos estranhos quando era o Deodato que desenhava, né? É, começou ele, até pela mão do Warren Ellis, né? Acho que o Deodato também tava nessa época. E depois assumiu outro cara que aí piorou a situação. Detalhe, do Warren Ellis, o Thor, nem Deus era um alienígena. Aí você tem o Gavião Arqueiro, cara, que parece, tipo, o protótipo do bandoleiro dos Wildcats, cara. Exatamente. Se você acha que o Loeb estragou ele no Ultimate, já foi estragado antes. Aí você pegava a Vespa, cara, você não sabia que porra é essa, cara. Como é que ela ficou mutada daquele jeito, hein? Foi por causa de uma mutação lá, porque ela levou um golpe do repulsor do Homem de Ferro adulto, e o Hank Pym colocou um soro nela, que pra ela ter um fator de cura, ela ia se tornar desse jeito. Aí depois tinha um plot não resolvido, em que ele junto colocou um negócio lá que fazia ela ser apaixonada por ele. Enfim, ai, ai. Os Vingadores não passavam pelo seu melhor momento. É. Aquele negócio, a revista ser cancelada de qualquer jeito, cara, porque tava ruim demais. Isso aí era a vingança do é a vingança do Jim Shooter. Ele tava rindo. Ou seja, cara, era preciso ter muita coragem pra comprar essa Marvel 97 e 98 nessa época. E, cara, você sabe o que é pior? Eu não lembro dessas histórias, The Crossing, o cacete, terem saído nas Marvel. Não saíram. Os grandes heróis. Não saíram. Foi uma época que a Abril, inclusive, tava eliminando todas as Capitão América, Hulk, não sei o quê. Deu uma enxugada, colocou tudo em Marvel... O ano que a gente tá, né? Marvel, seja lá o ano que a gente teve. 1996, não? É. E aí, ela só valorizava, por exemplo, assim, Capitão América tá bom, então a gente vai colocar Capitão América. Homem de Ferro tá uma porcaria. Não vou nem explicar que Homem de Ferro virou uma criança. Vou me ignorar isso. Tanto que no Massacre aqui no Brasil, você trata... Não foi publicado o Taim, você trata o Homem de Ferro como um adulto. É, não foi publicado esse Taim que foi publicado agora. Tanto que não, que está agora... no Massacre agora, não foi publicado pra abril antes. Aí nas falas, parece o Tony Stark adulto ainda, porque eles simplesmente ignoraram no Brasil o Tony Stark moleque. Ou seja, a gente tá nessa bagunça que tava os X-Men, e então é mais ou menos nessa hora que a história começa o encadernado. Ah, faltou um detalhe. Ah, qual? A gente tem que falar do Quarteto Fantástico. É. O Quarteto Fantástico que tava voltando, tipo, o Reed Richards tinha ficado morto por um tempo, a Sue ficou lá naquela piração dela pra resgatar ele, aí acabou envolvendo-se lá com, acho que com o Christopher, né, o Christopher e a filha do Scott Lang, né, que era o Quarteto Fantástico, era o Scott Lang, a Sue, é aquele negócio, se vocês acham que a saga do clone foi longa, o Ruan do Tom DeFalco foi um novelão de 70 edições que eu não sabia quando ia terminar. Eu gostava, mas eu queria saber quando ia terminar. E a Marvel ficava, a Abril ficava pulando de revista em revista. Você nunca sabia onde acompanhar aquele negócio. É, vale ressaltar, né? Viu, o recentemente faleceu o desenhista que era desse run, que era o Paul Ryan, né? O Paul Ryan praticamente cobriu toda essa fase aí, pegou essa fase do capacete, mas é até importante dizer nessa saga aí que depois da história do capacete, o Reed, nessa época, tinha finalmente construído uma máquina pro Coisa ficar, quando ele quisesse ficar humano. Tanto que o Coisa vai sacrificar essa máquina mais pra frente durante essa saga. Sim, aí depois tivemos o Franklin Richards, ele foi pro futuro, voltou adolescente, teve a Força Fantástica, teve mais um fuzuê, o Franklin Richards voltou pro futuro e voltou criança de novo. Enfim. Não, pera aí, tá faltando a parte mais importante. O grande vilão de todo o plot de 70 edições, o cara que era a causa Hyperstorm. Hyperstorm. Filho do Franklin Richards com a Rachel Summers. Ou seja, tipo, se você for pegar todo o legado heróico da Marvel, esse cara é a culminância dele e o cara é um bosta. Não, e realmente... É que as qualidades pulam gerações, gente. O neto do Reed Richards era a fusão dos dois mutantes mais poderosos da Casa das Ideias e gerou aquilo que gerou. Enfim, o que tivemos? O Hyperstorm foi derrotado, só que nesse meio tempo, uma certa criança começou a visitar o Franklin Richards, um tal de pequeno Charlie, que começou a travar uma amizade, e o Quarteto Fantástico, pelo que eu entendi, tratava-o como se fosse um amigo imaginário. Aí você começa a ver como o Reed Richards é o pior cientista dessa porcaria. Você tem um filho que tem capacidade de gerar o que ele bem entender com a imaginação. E você não fica preocupado quando o cara começa a ter amigos imaginários? Rafael, o menino tem uma mãe invisível. Tu vai reclamar do amigo invisível dele? o problema não é nem esse, cara. Não é invisível, é imaginário. Você me entendeu? Não, o problema não é nem esse. O problema é que o Franklin chega, olha, toma esse copo de suco pro meu amiguinho, o cara do lado. Eu estou mais interessado em consertar essa torradeira. Foda-se esse amigo imaginário. Foda-se que o meu filho pode criar um monstro do meio do nada. Isso é antológico. Não, e ainda nessa cena, ainda tem a única vez em toda a história do universo em que o horóscopo estava certo. O coisa, olha, eu vou ter uma viagem com 20 amigos. É, exatamente. Sem volta. Uma viagem sem volta. Enfim, o panorama era esse. Nós tínhamos os Vingadores bem maltratados. O Quarteto Fantástico estava voltando desse longo run do Tom DeFalco. E os X-Men estavam nessa. O Bishop estava querendo bater no Gambit porque achava que ele era o traidor. Enquanto isso, você tinha dois grandes plots que estavam sendo desenvolvidos, né? Um era o Massacre e o outro era, já tinha vários plots, que o Bastion, né? Que depois culminou na Operação Tolerância Zero, né? Uhum. Que também seria a saga que seria trabalhada imediatamente depois, né? Exatamente. Mas a gente vai falar dela aqui porque senão vai ser uma overdose demais. Eu ia falar dela em outro momento. É. Deixa a Panini republicar. I have summoned the X-Men into a trap. Então a gente começa o primeiro História do Encadernado com uma das melhores histórias dos X-Men que eu já vi. Porque, assim, o resumo que eu posso dar dessas, sei lá, duas edições é: o editor sumiu, vamos escrever o que der na telha. Foda-se. Eu tenho que procurar a trilha sonora de o piloto sumiu. Só ficou desenhista. Porque, cara, foi uma balbúrdia completa. Tipo, o Massacre chega pra Jean Grey lá querendo explicar pra ela que os seres humanos eram hipócritas e falar esse negócio. Enquanto ela tava fazendo isso, e a gente descobre que o Xavier é pedobé, porque tava lá atrás pra menino de 15 anos. Pedobé? É o pedobé. Explica pro ouvinte, rapaz. Essa é a primeira vez que o Xavier dá a entender que ele gostava da Jean Grey. Mas não sabe, não. Que agora, a Jean Grey adolescente. É, porque o pior, o mais nojento de tudo, é que o Massa Grande disse: ah, não se preocupe, hoje em dia ele não gosta mais de você. Mark Wade no piloto automático. Aí, enquanto isso, o Xavier, ele estava no modo me processa. Porque ele simplesmente, ele chega: Ciclope, você é um inútil cagão e uma decepção pra mim. Tchau. Tempestade, não vou com a sua cara. Aí o míssil chega: ai, eu não sei se eu consigo ser tão bom, X-Men, assim. Então vai-te embora, tem coisa mais importante pra resolver, seu filho da puta. Rapaz, o foda do míssil foi tão grande que ele foi chorar em cima da árvore, cara. Ele foi chorar primeiro pra Tempestade, depois ele foi pra cima da árvore chorar, aí teve que vir o Ciclope chorando lá: vamos chorar juntos. Nessa época, o Ciclope ainda não tava tão decepcionado com o Xavier, então ele achava que ele realmente era um merda e ficava chorando. Não, mas o pior é que naquela época o Ciclope era um merda. Ele deixou de ser um pouco depois. Ah, vá. Ele foi bem depois. É, não, é porque aí, ainda por cima, ainda teve uma das melhores cenas do Gambit, do Bishop, na história dos X-Men. Que o Gambit conta a verdade pro Bishop e o Bishop continua um emo chorão. Que o cara chega pro... estão lá atrás do Fanático e: cara, olha, a gente tem uma vida boa. A gente mora numa mansão, a gente tem amigos que são uma família pra gente. A gente vive altas aventuras, tem tecnologia de 2000 anos no futuro. A nossa vida é boa. Ok, não, os humanos odeiam e desprezam a gente. Nós temos que ficar tristes. Nossa vida é um pesadelo. Meu Deus, cara, é muita vontade de querer ser sentido, cara. Porque naquela época os X-Men estavam cagando pro resto dos mutantes. Eles se enclausuravam na mansão. E tipo, o mutante que quisesse, que tinha que ir até a mansão e pedir abrigo. E torcer pra não ser espancado no meio do caminho. É, porque, cara, teve um que foi linchado na porta da mansão que não conseguiu chegar a tempo. Era nesse nível a parada. Os caras eles se escondiam, foda-se o resto do mundo. Eles só ficavam nessa de: ai, a humanidade nos odeia e despreza, nós lutamos por ela. Pra o leitor de hoje, tá? Vale ressaltar que nessa época os X-Men eram muito mais paramilitares do que eram hoje e do que eram antes. Porque não tinha mais o senso de escola. Ele até virou o Instituto Xavier. A escola tava com a Emma e com o Banshee em outro canto, né? né? Em Massachusetts. Massachusetts. E a primeira turma do Xavier tinha até dado um fora nele um pouco tempo atrás, porque foi se bandear pro lado do Cable, né? Disse que ia seguir uma outra linha alternativa, né? A gente é uma nova geração, né? Vamos lá, galera. Deu um fora no Xavier, que ele ficou meio golado assim, né? Quando o Cable foi embora, aí ficou meio todo mundo desnorteado na época. E o Mício resolveu virar X-Men, né? Foi escalado pra virar X-Men. Foi pior ainda. Quando terminou a Era do Apocalipse, o Cable e o Xavier foram conversar. E o Xavier chamou eles todo mundo de volta. Aí, olhou assim. Ah, gostei de você. Você é o X-Men agora. Aí o cara. Ai, agora eu estou na Série A. Fala, não, que eu tipo papai. Eu estou no X-Men. Cara, essas horas, acho que o Fábio Nicieza se revoltava, né? Porque o cara criou uma das melhores histórias do X-Men. Nessa briga de gerações do Sam Grunt com o Xavier. Até que foi o Greg Capullo que desenhou. História marcante, inclusive, só de diálogo pesado, caracterizando bem todos os personagens de X-Force naquela época. Aí vem e caga o míssil completamente aí nessa mudança, né? Não combinava nada com o que o míssil estava na época, com o que o míssil se tornou, né? Aí, continuando a história, finalmente o fanático chega lá na casa da Jean Grey e vai tentar falar com ela e tira o capacete e mostra que realmente ela tá desesperada, tá atrás, e nessa hora a Jean Grey, ela esquece que ela nunca foi a Fênix na cronologia da Marvel, porque eu, na época que eu era Fênix e tal, porque meu nome é Fênix agora, e fica lá falando e tudo mais. É, vale ressaltar, a casa da Jean e do Ciclope é no próprio instituto, que eles moravam numa casa de barco no jardim, tipo assim, sabe aquele família agregada que o cara criou uma lajezinha da própria casa pro filho morar? Foi mais ou menos isso que o Ciclope não, aí depois tu reclama quando eu digo que o Ciclope não era um bundão na época. O cara não nem passa aí na casa do pai. Tu me acha que ele até hoje. Que isso, é o maior líder mutante, o maior líder da Marvel. Ainda bem que o pessoal do Mutação em Debate não tá aqui. Mas enfim. É, eu tô, tá? Aí, voltando aqui. Aí o cara vai lá e eles... Ah, nós temos aqui um lugar secreto que os telepatas não encontram. Só que você sabe que isso é uma idiotice, que tipo... Ah, se eu não estou vendo telepata fulano de tal. E existe um lugar secreto que nenhum telepata chega. É claro que fulano de tal morreu, tá lá dentro. Até o Ciclope se toca disso quando a Jean Grey se esconde lá dentro. Como é que o Massacre não ia se tocar? Aí a Jean Grey é muito inteligente, porque ela pega e fala... Ah, eu descobri que é o Massacre. Agora corra pra mansão Xavier sem o seu capacete, que é a única coisa que te protege, fanático. E o fanático vai lá, corre, no momento que ele sai. Não, mas ela não falou pra... Pera aí. Ela manda ele correr. Ela foi maldosa, que ela instigou, né? Tipo aquele negócio, né? Meu irmão, corre, cara! Ele não sabia que ele corre, tava correndo. Esquece ele. Eu sabia que ele tava correndo, né? Não falou, né? Não, corra! Aí o fanático começa a correr e tal. Aí de repente ele não sai do lugar. E aí o Massacre arranca o Robi de Citorak, que vai gerar um Tain, que. Eu acho que nem é Tain, não sei, é um pós, não sei. Que acabou não sequência. Que acabou não sendo nem publicado nesse encadernado. Foi não, publicado até o momento em Massacre, ele arrancou o Rubi pra usar como peso de papel. Exatamente. E ficou lá o fanático se vindo de decorativo. Do mesmo jeito que o Rino ficou virando o chaveirinho do Deadpool, sabe? Foi reduzido a tempo. Aí nisso a Jean Grey olha assim e corre lá pra encontrar os outros X-Men, porque o Xavier tinha acabado de chamar os X-Men de volta. Aí nesse momento a gente acabou de entrar na Massacre X-Men, que aqui no Brasil foi a edição especial na abril que começou a saga. E a Jean Grey é muito inteligente, porque eu vou contar pra eles que o nosso mentor é o grande vilão da história. Não, vou ficar aqui calado e deixar eles morrer. Também é, não foi também assim, né, Paulo? Não, ela fala que ela. Não, eu vou tentar. Eu espero não estar sacrificando eles, mas vou tentar resolver isso sozinha, calada na minha. O leitor que tá lendo agora o Massacre, entenda que toda vez que o Paulo tá fazendo um resumo do nosso nome da Tamanho 6, ele usa a livre interpretação dele, porque ele adiciona balões e chamadas da página. Ele escreve, inclusive, com caneta na edição dele, tá, gente? Aí o... Troca. Troca. Aí eu sei que a história foi indo e do nada lá ela tava lá, eu estou conseguindo. Aí quando ela tá quase chegando lá, aí o Xavier, cara, isso é brincadeira, vou me revelar pra vocês, eu sou o Massacre, quem quer me seguir? Aí os X-Men olham assim, cara, você tá usando capacete de Magneto, começa com Mar, não. Aí os caras olharam assim, mas começa com Mar aqui no Brasil, vai. Vai tentar ir com o Mar, não. Ok, não. ver que no final das contas o Massacre foi idiota de querer chamar os X-Men, sabendo que não ia dar certo. Os X-Men se recusaram, começou uma porrada. E que basicamente o cara, ele era um telepata que tinha poder pra resolver matar os caras tudo de uma vez, mas não, vou ficar nesses jogos mentais com ele e por aí vai, vão alimentar o medo de cada um. E ficou nessa doideira até que chegou um momento lá que a Jean Grey pensa que todo mundo morreu e volta lá pro tal lugar do anti-telepatia, que era o lugar em que ela podia... Não, ela tava na... Acho que ela tava numa das salas da mansão. Ela mesma. É, que ela pega e manda a famosa mensagem que o Bishop escutou, só que agora ela manda a versão inteira, completa. Porque então, o que o Bishop escutou era assim, o professor Xavier foi o primeiro a morrer. Aí a versão original, o professor Xavier é o traidor, o fanático foi o primeiro a morrer. Ou seja, o Bishop entendeu tudo errado. Exatamente. Você tem uma ideia? A história original dessa gravação é muito bacana. Realmente eu tenho que ir até buscar como é que foi ela, quem foi que criou ela, essa história toda. Mas é um plot que ficou o quê? Quase... Era começo dos 90 e essa daqui saiu quase 5 anos, vai. Mais ou menos isso, né? Um plot longuíssimo. Era o plot praticamente que definiu o Bishop. Depois tiveram que ficar mudando a motivação dele, mas ali era um plot de começo, meio e fim pra história do Bishop inteira. Era um negócio muito bem escrito, muito bem feito, porque tinha... É aquela coisa que você cria uma expectativa pro futuro, todo mundo tinha uma intenção de saber que era um traidor, toda vez já caía em cima do Gambit, porque, enfim, não sei porquê, porque tinha cara de... Era o Cajun, né? Era uma... Ah, esse cara tem cara de safado. Ele não presta... É preconceito com personagem dos anos 90. Tava se montando algo nesse sentido aí. Tinha algumas poucas lembranças de vez em quando que você via do Bishop falando com a testemunha. E dava a entender que a testemunha era o Gambit mais velho. Ou seja, ele seria realmente o X-Men que sobreviveu. Então, provavelmente, ele era o traidor. E aí, tava colocando peça. Até que muita coisa subiu na cabeça do Scott Lobdell. Né? Se foi ele mesmo que foi a ideia dessa gravação aí, ele cagou tudo que ele fez. Eu pensei que alguém criou antes e ele defecou, né? Mas se foi a mesma pessoa, então já me decepcionei, né? Não, mas aí você tem que, pelo menos, dar um crédito que foi o fato de que os caras conseguiram a gravação da Jean Grey foi quadro a quadro igual. Eles conseguiram manter as mesmas frases. Sim, sim. E ainda manter quase que o mesmo contexto. Porque se tu for olhar, a única coisa que não faz sentido é naquela época ela falar em equipe azul e dourada. Mas tirando isso, toda a gravação fez contexto. Tanto é que naquela época ainda era o Alex ainda era um dos líderes da X-Factor. O Kevin era um dos líderes da X-Force. Uhum. Eles deram uma sorte porque botaram o Senha em uma época pré-geração X. Sim, sim. Tinha espaço pra isso. E na verdade colocaram o Shin porque o Shin também tava na Inemui, né? Na época, antes disso, né? Então tinha essa abertura. E vale ressaltar, né? Que assim, a colagem dessa gravação, todo mérito vai pro Adam Kubert, né? Nessa edição todinha ele foi, assim, impecável. Acho que uma das melhores fases do Adam Kubert nessa época, porque ele era nessa época, porque ele vazia o Wolverine, muito bem feito aquele Wolverine dele, e vira o potencial do cara pra conseguir encaixar aqui, né? Na verdade, se você olhar com a saída dos grandes astros, pelo menos o que tomou conta imediatamente da franquia X-Men pra segurar a ponta foi os irmãos, né? O Adam e o Andy Kubert, né? Foi. Que, sinceramente, eu acho bem melhores que o Jim Lee e o... que o Jim Lee e o Liefeld. Eu acho que eles têm mais recursos que esses caras. Que o Jim Lee, Liefeld, ou de longe. Aí, deixa eu ver aqui, que a gente tava falando. Ah, sim. Aí eu sei que então a história ela continua, só que ela continua, você tem um plot principal, por assim dizer, que era as revistas dos X-Men, Uncanny X-Men, X-Men, e nos Vingadores, a Avengers, principalmente, e a Fantastic Four, que o plot principal dava pra você tirar dessas quatro revistas. E os tie-ins, que eram praticamente todo o resto da Marvel. Na X-Men Massacre, eu achei, até como o Paulo falou, foi até bem encaixado. Eu achei um pouco... Eu achava que ia ser outra coisa, não o Xavier. Pelo que eu li na época, eu não acreditava que ia ser o Xavier o traidor. Até me surpreendeu. Surpreendeu todo mundo da equipe editorial do Marvel inteirinha, cara. Naquela época, né? É. A expectativa era da origem do Bispo. De saber quem era o traidor. E agora, quando a gente tinha descoberto, a inserção dos mesmos diálogos completos, acho que foi, ficou até um pouco decepcionante, porque a gente achava, eu achava que seria uma coisa mais bombástica do que isso. É que você é aquela coisa inacreditável. A decepção veio até hoje, né? O lance todo é que, pelo menos pro Bishop, né, pra dar uma desculpa, né, que depois da Era do Apocalipse ele perdeu função total. Mas aí disse assim, ó, ele conseguiu sobressair, jogou um raio no massacre e conseguiu salvar o X-Men naquela época, no momento da gravação que tava sendo feita pela Jean Grey. Ou seja, mudou o futuro. Ele salvou os X-Men. Mudou o futuro dele. Devia ter morrido aí, Aí depois criaram recentemente outra história nada a ver pra ele, Aí meteram ele num plot maluco, Na verdade, eu tenho uma teoria de que são vários bishops e cada um vai só se giro. Coisa porque é sempre uma motivação diferente que esse cara tem, cara. Não pode ser o mesmo cara. É a mutação secundária do personagem. Então, eu não sei, assim, acho que a ideia provavelmente era colocar o Gambit, acho que a ideia original era, tipo, o Gambit e tal, como o grande traidor, e que depois, mais pra frente, a gente teve aquela, ele foi o responsável, ou pelo menos um dos... Massacre de Mutantes. Massacre de Mutantes, né, ele acabou virando culpado, teve até aquela historinha lá, o julgamento do Gambit e tal, enfim. É a culpa do Scott Lobdell, que ele saiu julgando o Gambit de tudo contra canto, já não tinha mais o que fazer com ele. E aí eu acho que assim, o que eles precisavam fazer esse plot bombástico, né? Talvez até, se você for pensar, talvez até Massacre não era nem pra ser um negócio, uma entidade super, hiper, mega bombástica, era talvez pra ser um sei lá, talvez até ter, assim, casar com o negócio do Bastion, que depois virou, sabe? Enfim. Mas eles precisavam... depois de umas 30 edições dizendo Massacre vem aí e não ser bombástica, quem ia rasgar a revista era ele. E foi? Não, enfim. E aí o que aconteceu? E aí o que a gente tem? Eu provavelmente falo assim, ó, a gente precisa zerar o universo Marvel, precisa fazer esse reboot disfarçado, né? Que a gente fala que fala meio envergonhado que a Marvel nunca fez um reboot. Mas nesse caso... um reboot dentro da cronologia normal. Então. É a coisa mais inovadora da face da Terra. Mas... enfim. E aí o que acabou... o que acabou fazendo foi o seguinte, então vamos aproveitar o lance lá do... das atrações fatais, aproveitar que o Xavier também tava assim, quem você pega aquele no quarto volume desse encadernado, o Road to Onslaught, né, o caminho para o massacre, né, você vê que assim, o Xavier tinha tudo para pirar, independente dele ser um tremendo FDP, que hoje, de certa forma, hoje ele é meio que retratado. Hoje, de certa forma, ele já é retratado com uma certa recorrência desse tipo, né? Hoje o Bishop já chegaria atirando nele, né? Provavelmente. Então você tem um Xavier que é amplamente frustrado, né? A gente pega atrações fatais, ele não consegue salvar a Eliana, ele vê o Colossus virar um acólito, ele vê o Wolverine virar um bicho. Um bicho. Sem nariz, por sinal. Ele faz um ato que ele acha que ele, tipo, o ato que ele considera. Que era uma linha que ele nunca pensou em ultrapassar, né? Que é. Ciclope não lidera nada. 30 anos depois, Ciclope continua a mesma bosta. Que isso, cara. Para com isso. Enfim. Só aí que você vê o Xavier cruzando essa linha, né? Lobotomizando o Magneto, que por sinal em Atrações Fatais supostamente estava morto e voltou, né? Que seria meio quase que um retorno do rei, né? Basicamente. Então assim, e assim, fora aquelas edições que o cara teve que, pô, ver lá a criança lá toda que foi espancada. Ele vê o Cradle Grid e coisa, então quer dizer, ele tinha tudo pra surtar, né? O cara que sempre foi autocontido, todo certinho e tal, que escondia lá a sua paixão pela Jean Grey adolescente e tal, então o cara pirou, né? Tinha um lance nessa época de querer, mais até baseado na própria história da Jean Grey Fênix, ver com esse lance de mutantes ômega nessa época, né? Mutantes ômega, poderes quase divinos. E dizer que mutantes desse nível, e principalmente os telepatas, eles em dado momento surtariam. Né? A própria Feiticeira Escarlate passou... já tinha passado brevemente por esse momento, né, dentro do próprio plot dos Vingadores da Costa Oeste. Vale ressaltar que Dinastia M não era a primeira vez que ela pirou. Tinha uma contradição justamente do X-Men, né, o Nat Grey, poder virar isso, né? Diz que o Cable não virou por conta que ele tinha o vírus tecno-orgânico pra limitar ele. Mas, por exemplo, o clone dele, que era o Stripe, né? Que era o conflito, virou, né? E aí, nessa mesma linha, foi o Xavier, que também era considerado um mutante de nível ômega. Então, assim, o cara, vamos dizer assim, massacre é a reunião de todas as frustrações do cara, somado ao fato de que, bem ou mal, na hora que ele tava lá apagando a mente do Magneto, o Magneto, ou sei lá, o pior do Magneto, acabou indo pra ele. Inclusive, até no próprio, que a gente, nesse caminho pra massacre, mostra certos diálogos dele com o Magneto, como se o Magneto estivesse dentro dele, né? Tem certas isso que ele ou que às vezes pode ser coisa interpretada como coisa do passado, ou como também, quer dizer, o Magneto, alguma parte do Magneto estava ali com ele, né? Ou seja, demorou. Cara, pelo menos não foi que nem tava no Taindo Wolverine, em que saiu um bichinho vermelho do Magneto e entrou no coração do Xavier. Aquilo ali foi um momento que eu quis rasgar a revista. É, isso aí que eu ia falar, cara. Até então era uma coisa assim, mais de frustração do Xavier, que após, tipo assim, baixar tanto de nível, assim, pra causar isso com o amigo dele, né, de detonar um amigo dele, ele se autocorrompeu. Só que aí, como o Paulo falou, quando eu fui ver o Tain na revista Wolverine, que tem a participação da Elektra, né, que aparece um gremlinzinho, né, um magnetinho deformado, pulando psicamente pra atingir o Xavier, eu falei, mano, isso aí tá muito doido, cara. Mas se o Val pode fazer isso com a Arma Flash, por que ele não podia fazer com ela? Não, pera lá. Eu particularmente, eu quero acreditar que, na verdade, essa cena aí era o Wolverine e a Alex estavam bêbados. Eles estavam, sei lá, apresentando isso aí. Estavam reinterpretando... O Wolverine reinterpretando da maneira dele, né? Não pode ter sido o Chuck. Tem que ter sido o Magneto que fez alguma coisa. Olha, eu tô espremendo o olho e tô vendo uma micromolécula do Magneto pulando pro lado do Xavier. Então, mas tem uma parte lá que até fala, assim, é bem ou mal, o cara pirou, né? Enfim, o professor Xavier pirou. Continuando aqui, aí o Nat Grey chega lá com... Ele finalmente conseguiu convencer os Vingadores, porque realmente os Vingadores são pessoas assim, muito confiantes. Chega um cara voando na mansão dele dizendo, o principal, um dos maiores aliados de vocês é um grande vilão filha da puta, vamos lá bater neles. Aí os caras olharam assim, gente, vamos treinar pra Vingadores vs X-Men, vamos lá na mansão dele. Não, tem um detalhe dessa cena que é o seguinte, ninguém todo mundo fala, velho, você tá de caô, né, quem é esse cara, primeiro lugar? Então, aí ele começa a sangrar o nariz, aí o Thor fala, será que ele não tá falando a verdade? Pô. Não, ele sangra preto. Porque o desenho não mostra. Tanto é que na como é que chama? No original da Abril, não tinha isso. Isso aí só botaram a Panini. Porque como o sangue era preto, o cara simplesmente... esse cara falando com tanta veemência que deve ser verdade. Então, agora colocar... Não, esse cara tá sangrando, ele deve estar falando a verdade. Porra, que coisa ridícula, né, cara? Pois é. Aí chega lá na mansão, aí eu sei que eles olham assim, olha, um já tá chegando, porrada neles. Aí começa lá a briga básica dos X-Men contra Vingadores, como sempre. Até que chega uma hora que o Night Grey olha assim e gera um massacre / Capitão Planeta com as lembranças de cada um dos X-Men. E aí o cara, olha, não disse? O Xavier é um massacre. Foi o que eu tava dizendo pra todo mundo aqui. Cara, ele tava com razão. Ele simplesmente, olha, eu chamei heróis de verdade pra resolver a merda que vocês fizeram. O Xavier pirou na batatinha. Aí o que é que o Ciclope faz? Pare, Dude! Você está machucando eles! Aí pega e lança um raio no Night Grey. E depois o Wolverine só falta querer matar o cara. Só porque o cara disse a verdade. O Xavier era um bosta. Aí vão lá, eles começam lá os planos deles, aí o cara pensa, pera aí, o Xavier está atrás de duas pessoas, o Nat Grey e o Frank Lynch. Já sei, vamos mandar três carinhas lá para o FDF do Baxter avisar pro Quarteto Fantástico. Enquanto isso, a gente vai colocar a série B dos X-Men para ficar protegendo o Nat Grey. Brilhante, capitães. Vocês são gênios. Aí, enquanto isso, vai lá. Os X-Men estão indo lá na Ilha Moi, porque a Moira McTaggart chamou eles e o... Tu tá chamando a quase a Mag Thatcher aí, que eu tô vendo. E o resto dos X-Men olharam assim. O Massacre usa o capacete do Magneto. Vamos procurar o Magneto, dar porrada nele. Aí, quando eles chegam lá, encontram lá o Joseph, porque o Magneto mudou o nome, estava com a vampira, estava com, sei lá... Mudou o nome, cara? O Magneto tava mais novo. Com 25 anos. E com um cabelão gigante, parecia um roqueiro. Não era o Magneto. Mas ele sempre teve um cabelão gigante. Não, mas nessa época. Não, cara, tava na cintura. Ele tinha um cabelo maior que a vampira, se não duvidar. Então, o Magneto, o Magneto tava com cara de David Coverdale, sabe? O cara, da... cara e... você não vai disso material que o Magneto tava dando de batom rosa. Ele tava de olha. Ele tava parecendo aqueles caras, esses roqueiros da... Como é que fala? O... Como é o nome daquele cara lá? Do Sebastian Bach, cara. Do Skid Row, cara. Aliás, a galera toda tava com uma cara de tipo de Guns N' Roses e... Anos 90, né? Não, mas pera lá. Pode ser que o Deodato tenha feito a referência, né? Cara, a história não faz muito sentido, porque eles chegam já batendo no Joseph, aí o Tony Stark era assim, peraí, o Magneto ficou mais novo? Que coisa, que legal, amiguinho, eu... Você não é o único, cara, eu tô sendo. Aí a Carnage, ela conta toda a história sobre como o Magneto torturava ela na Irmandade dos Mutantes. Aí olha pro Magneto jovem, seu olhar parece de uma pessoa bondosa. Confio em você agora. Gente, ele é herói. Vamos dar um uniforme de super-herói pra ele, com o cinto do X-Men. E vamos voltar lá pro edifício Baxter. Aí enquanto isso chega lá na história... do Aval. Pois é, não, porque nessa época assim, o aval da vampira era muito importante pros Vingadores. É, né? Mas enfim. Depois de tudo que ela fez, né? Por isso que eles promoveram ela pra Vingadores. Aí, é verdade, né? Por isso que o Remender ferrou ela, então, todo esse tempo. Tá. Não, aí eles chegam lá pro Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico tá lá, chegando do... final do plot da história dele lá com o Hyperstorm, que a gente já falou. E o Massacre tá lá, tentando sequestrar o Franklin Richards. Aí nisso a gente vê que finalmente, uma coisa que eu nunca... Eu sempre pensei, mas eu nunca tinha entendido se o vídeo podia fazer isso ou não. Que ele resolve virar um bombadão anos 90 pra enfrentar o Massacre na Bada Porrada. É verdade, cara. Aquela cena é total. Aí, não, nessa cena transforma uma coisa no inútil. Porque se o Reed pode ter super força, por que eles precisam de um cara super forte? Aí o cara praticamente virou um Hulk ali. Aí, é verdade, né? Os caras pensam, não, peraí, nós vamos enfrentar o Massacre. Vamos mandar nossos personagens mais poderosos. Eles pegam, mandam, sei lá, o Bishop e o Gavião Arqueiro pra enfrentar o Massacre. Isso telepata pra resolver a parada. Por que do lado de Grey, a Psylocke não ficaram lá, caramba? Mandaram ela pro outro lado do mundo. Cara, a Psylocke foi a mais esperta, que ela tava numa mansão lá, numa casa sal, lá do Warren, e falou, vou ficar por aqui, essa porra não tá dando muito bem lá não. Aí eles vão lá, eles levam uma porrada, porque eles vão enfrentar um massacre na base da um telepata na base da porrada. Aí eles ficam lá batendo na parede, achando que estão fazendo alguma coisa importante. Enquanto o massacre tá lá brincando de... Figure cards. Figure cards com o Franklin, chega uma hora ele cansa e vai embora lá. Tanto é que tem uma cena lá que o massacre ainda chega pra Sue e pro Bishop falando, cara, eu tô aqui bocejando, eu posso usar um dia zoando com a cara de vocês, a mente de vocês, e vocês vão ficar pensando que eu tô longe. Aí ele mete a porrada neles, né? Vai embora com o Franklin. Aí nisso, a gente esqueceu de comentar que toda essa saga, ela tem dois comentaristas. É o Galvão Bueno, é o Galvão Bueno e o... Casagrande. Não, e o Arnaldo, né? É. E aí chega lá o Apocalipse conversando. O Apocalipse e o Vigia ficam lá de tomando chá e assistindo a história toda. E o Apocalipse pode isso, Vigia? Pode o cara fazer um negócio desse? Vamos tirar o tema. Volta. Aí o pedido do monitor dele volta. Eu acho que foi um lance legal. Aí, A regra é clara. Aí, enquanto isso, Massacre também, ele achava que o Cable era um cara muito importante, então tinha que mandar gente, sempre alguém fica batendo nele. Primeiro mandou o Post lá, aí o Post foi lá, apanhou do cara, porque o Post apanhou de todo mundo dessa história, ele só tava lá pra apanhar. Aí depois disso, cara, já sei, vou mandar o Hulk contra o cara, por que não? Aí o Cable, nessa época, ele tinha acabado de enfrentar o Nat Grey, ele tava com o vírus tecno-orgânico, totalmente zoado, tava tomando o corpo dele, ele tava tipo com um corpo todo disforme. Mas só nas revistas do Cable, se tu for olhar nas outras revistas, ele tava 100% normal. Pra você ver como o editorial tava se falando, né? É. Cada editor de cada revista disse, olha, faz desse jeito aqui, porque é a continuação da outra história. Eu fui reclamar com o Paulo da história da roupa da Jean Grey, que muda de quadro pra quadro mais rápido do que... Mas eu gostei um velocista, né? A saga da Fênix Negra mostra clássica Jean Grey, ela tinha essa mutação secundária de trocar de roupa. O Paulo veio se defender com isso. Pois é. O próprio editor daqui da Panini, o Júlio, que é o novo editor da Panini, chamou a atenção disso. Mas o Paulo foi resgatar essa história que a Jean Grey remodifica molecularmente pela telecinese. Cara, ela... a Jean Grey nem se lembra que ela não era Fênix. Ela vai lembrar que ela não tinha esse poder, então usou. Se ela não sabia que ela não tinha, usou. Ai, ai. Aí, pois é, aí você que foi ir, né, teve essa história lá do Hulk contra o Massacre, que tem um momento foda-se da tempestade, que o Hulk contra o Cable, né? Aí o Hulk tava morrendo lá no final da história, porque nessa época o Jeff Loeb queria, porque queria que a tempestade tivesse um caso com o Cable. Aí, isso, eu lembro. A tempestade cagava pro Cable, mas ela parecia não tá aí no Cable. O Cable é o cara mais importante do mundo. Eu admiro o Cable. Aí eu sei que ela olhou assim pro Cable. Cara, a gente quase morreu tretando com o Hulk. Aí o cara olhou assim: ei, o Hulk tá morrendo. Ah, é? Que pena. Vamos embora, polícia. Foda-se o Hulk. Aí o Cable vai lá e faz uma respiração telepática no Hulk, que é do cara. Aí o Hulk: ah, obrigado por me salvar, agora eu vou me aliar a você. Não, mas peraí, então. Aí depois teve lá sei lá, a tempestade eletrocutou o cara lá. É, ela foi fazer um como é o nome daquilo? Eletrocardiograma. Pra dar um eletro no cara, né? Pum! Pum! Era, né? Aí o cara levanta, é o Peter David que escreve, né? Oi, tudo bom? Qual é o problema? O Peter David tava mandando a merda tudo ali. Peter David, ele tava no piloto automático a saga inteira, vamos ser sinceros. Ainda por cima, cara, botaram o pior desenhista da história inteira pro cara desenhar, pra ajudar o cara. O cara tava se cagando pra essa saga. Aí, enquanto isso, lá na mansão Xavier, lá o Instituto Xavier, a X-Force tava lá toda: não, nós vamos proteger o Nate Bray, nós vamos proteger o Nate Bray contra o Massacre. O Massacre vai chegar a qualquer momento. Chega o Sinistro, dá três pedras de telec cada um, os caras desmaiam e o Sinistro também engana o Nate Bray 3 vezes e sequestra o cara. Eu tenho que chamar atenção aí, porque o Paulo vai elogiar essa revista, porque é a revista só do Nat Grey, blá blá blá blá blá. Cara, você vê com que tá em bosta e que tipo de história bosta era na época. Praticamente foi um crossover entre o X-Force e a revista do X-Men, né? E aí você vê pra 40 páginas, gasta e nada. Só pra deter o Senhor Sinistro, e é assim, metade do Senhor Sinistro tenta atacar os caras, aí a outra edição todinha é ele se virando o Senhor Sinistro. Pra acabar, o Senhor Sinistro levando Nat Grey. 40 páginas pra isso. 40 não, 50. Ah, foi divertido. Mas ao menos, cara, a parte que é escrita pelo Jeff Loeb, eu não sei o que acontecia na época, ou não sei o que acontece hoje, ela tem um diálogo bom. Cara, não, na verdade, eu vou ser sério contigo. O Jeff Loeb, eu lendo os formatinhos, eu não sei o que é. Eu gostava das histórias da X-Force, do Cable dessa época. Assim, eu gostava mesmo. É, muito por isso que... o formatinho. Mas, por mais que eu ainda goste do enredo da história, cara, você vai ler o Cable do cara, é muito brega os diálogos que o cara escreve no original. O cara que fez a tradução da Abril, que tinha que comprimir no formatinho, o cara era um herói, cara. Ele pegava, sei lá, tipo, Aguinaldo Timóteo, resumido, se transformava em alguma coisa mais palatável. Só um detalhe, o X-Men era o Terry Cadáver, né? Era isso. A mente por trás de The Cross. Lembrem disso, sempre disso. Cavanar. Nesse intermédio aí de tains ligados aí, vale ressaltar outra coisa. Além de proteger a galera, tinha uns outros planos, que era ir até a Ilha Mui, tentar desvendar o que era o tal dos protocolos Xavier, que ninguém sabia o que era. A Moira MacTaggert parece que recebeu um bip do computador dela assim que o Xavier sumisse, né? Ou, sei lá, um sistema de segurança. Mas, era o quê? Não, era tipo um bip mesmo. É mesmo. Era o Siri da época, né? É. E aí convocou uma equipe de X-Men, acho que liderada até pelo Ciclope, foi lá ver o que era. Isso acontece numa pequena quantidade de páginas de uma edição especial do Excalibur, que tava fazendo 100 edições, né? É que eu acho que o que eu entendi disso aí foi o cara chegou, o editorial chegou: Barry Ellis, você vai ter que escrever alguma coisa pro Massacre. Cara, como é que é? Eu quero escrever, não, eu quero escrever a minha história. Você vai ter que escrever. Caguei, vou botar em 5 páginas, foda-se o resto. Mas o mais engraçado disso é o seguinte: chega lá pra ela explicar o que é, né? A Moira sabia todas as merdas do Xavier, né? Aí ela chama o Ciclope e a Jean Grey e fala: olha, entra aqui nessa sala. Ele criou esse protocolo Xavier. Caso ele endoidasse, ele deu a dica aqui pra saber como derrotar ele. Aí via lá o traje todo bonitinho, explicando o que que era, por aí vai. Aí vai entrando sem querer da sala o anjo. Aí a mulher: não entra não. Aí quando entra o anjo, aí a quantidade de X-Men que tem na sala é como se fosse um código pra dar outro arquivo do protocolo Xavier. Aí diz: como matar o Wolverine? Faça isso, chegue e arranque a cabeça dele lá fora, atingindo essa região do osso, do pescoço, blá blá blá blá. Aí depois entra outro X-Men, né? É que aparece. Entra o míssil. Aí, como destruir o Cable? Não sei o que, sei lá. Aí eu tava com a galera chorando. Porra, o Xavier planejou como matar todo mundo, cara. Não. Ele já era massacre. Não. Agora. Massacre. Não, pera lá. O Batman da Marvel. Pois é, eu tava falando isso com o pessoal no WhatsApp quando eu li essa parte. Tipo, cara, a Jean Grey tá fazendo um mimimi desgraçado porque o Xavier tinha planos, sei lá. Gente, se cada um dos X-Men, inclusive eu, virar um dia, já tem como neutralizar ele da forma mais rápida e indolor, que cause menos problemas e baixa civis. Aí ela: ai meu Deus, ele era um monstro, ele passava noites e noites em claro, preciso como matar cada um de nós. Que cara cruel. Bom, ela sabia que o Wolverine fazia a mesma coisa. E outro Thaí que a gente tinha é um Thaí. E aí sim, assim, acho que competiu pau a pau com o da X-Force do X-Men, viu? Do X-Factor. Que era o do X-Factor. Cara, o do X-Factor é muito. Porque era aquela equipe que você provavelmente que leu naquela época e esqueceu já hoje. E eu vou te fazer o favor de lembrar. Era uma equipe forçada, é tipo o Thunderbolt. O Esquadrão Suicida X-Men. Imagina isso. Tipo, o Ford era meio que o cabeça da história, meio que pau mandado da Valeria Cooper, chamou o Dente de Sabre. Aí, tipo assim, olha, o que é que fez sucesso o Dente de Sabre na Era do Apocalipse? Fez sucesso porque ele tinha um dentezinho de sabre pequenininho, que era o Selvagem. Vamos catar o Selvagem de qualquer jeito. Não, mas peraí. Calma. Mas o Selvagem é a arma ômega, é totalmente diferente aqui no universo 66. Foda-se, transforma ele no Selvagem da Era do Apocalipse mesmo. Aí transforma ele no Selvagem da Era do Apocalipse, junta a Mística, que tá mais... Se o pau tá reclamando da breguice lá do... do Cable com a Tempestade. Cara, a Mística tá a maior senhorinha aqui, boazinha, cheia de moral. Que isso, cara? Mais intenções pro Forrest. Mais intenções de uma porra que tinha. Que ela tava chorando com todo mundo aqui. Aí no meio dessa história tinha a Polaris, que tava meio perdida ali. E o Destruto tava... A gente, quem era leitor já sabia que ele tava meio com a cabeça virada lá. E também entrou um ex-vilão, que era o tal do Random, que é tipo uma meleca, sabe? Uma máquina de modelar lá. Que você modela ela, faz o que você quiser com ela. Então, ao mesmo tempo ele cria armas, né? E dá porrada. Ah, você esqueceu da Alaska. Eu esqueci de propósito. Cara, só um instante. Tem que lembrar da principal parte do começo dessa história. Era uma equipe tão inútil, mas tão inútil, que ele olha: olha gente, nós estamos com toda a equipe aqui e somos incapazes de matar um sentinela. Aí você vira, sei lá, 20 páginas, vai ver a história do X-Men, o Gavião Arqueiro tá matando um sentinela com uma flecha. Aí é só, o plot todo basicamente é pra no final das contas, lá pro final mesmo, os caras resgatar o Fera Verdadeiro. Porque a gente não comentou aqui a história do Fera Negro, né? Que o Fera Negro tinha substituído o Fera Azul, que era o verdadeiro. É, ele só apenas pintou o pelo dele, tá? Usou um velaton lá, um negócio de tingimento. Tingiu o cabelo dele pra ficar com a gosta, tô igual. Tô, vou enganar todos esses trouxa, né? E aí, se infiltrou e deixou o outro preso lá, sem comer, faz dias, né? Era que era um tubinho, né, que ele comia, não? Aí o mais engraçado é o seguinte. Quando começou a merda virar boneco, você disse, Cover. Ele é o primeiro a querer falar: velho, eu achei que eu ia estar seguro aqui, cara, mas acho que eu fiz a maior cagada do planeta ali, sendo dentro dos X-Men, cara. E aí ele vai lá, se alia ao Massacre, né? Isso aí, o Fera Negro se alia ao Massacre, e a X-Factor acaba sem querer. Porque nem isso foi planejado, sem querer pra soltar o Fera, né? Isso era o plano da história. Praticamente, se eu não me engano, foi o quê? Foram três edições de X-Factor nessa bosta, não foi? Não, foram duas. Foram três, porque... É porque é duas e meia. Manteve o dobro do tamanho, porque era X-Men 125. Aí tinha duas histórias lá, uma mais mal desenhada que a outra. É. E o Coveiro tá esquecendo da principal cena dessa história. Que é o Foge, ele tá lá no monólogo: ah, eu odeio você, Dente de Sabre. Toda vez que olho pra você, eu penso que eu quero sair da X-Factor. Mas aí eu olho pra você novamente e eu quero ficar na X-Factor. É verdade. Essa eu li doída, cara. Eu li essas edições aqui com sofrimento. Howard cara, the Max, eu virava cada página com dor. Pior é que, além dessa merda toda, tinha um plot de triângulo amoroso de traição. A porra da traição era pra se manter na porra do Fera Negro, né? Que era pra ser o ponto da história. Mas tinha a história assim, né? Porque tinha até uma chamada de capa, descubra que era um traidor. Aí tinha lá o diabo do Random, que era o traidor que tinha ressentimento que ia ser traidor. E quando a Polaris, que era amada, idolatrada dele, descobrisse, nunca ia mais gostar dele. E também tinha um outro traidor, né? Que na revista tinha duas pegadinhas, né? Você acha que é só o Random que é o traidor? Ah, não, é também o Destruto. Haha, eu sou o traidor assim, foda-se Polaris, aí ataca a Polaris. Aí o outro traidor, que era o primeiro traidor, que era o Rando, fala, Polaris, não, tá vendo? Eu não sou o único traidor, o traidor também é o Destruto. E eu sou até um traidor melhor do que ele. E aí, essa porra, ele argumenta assim. Aí você lê essa porra e fala assim, velho, que merda é essa? Não, o pior é que a Polaris era tão imbecil que ela... Ai, ele sei que ele está mentindo, mas eu sou apaixonada por ele, vou libertá-lo. Aí assim que ela tira as algemas lá, aí ele, sou imbecil, pá! Aí ela, ai, ele está batendo em mim, ai, que romântico. É. E aí, por fim, desmascarando totalmente o Random, né, o Destruto, usa o máximo poder deles lá das rajadas cósmicas, eles viram uma geleca, e quando vai se reerguer, aí fica com a forma de um menininho. Ele sempre se colocava como um fodão, né? Sou musculosão, Polaris, vem cá. Aquilo é a representação. Aí virou um moleque. É a representação de um comentário na década de 90. Quem é o escritor dessa casa? Howard Mack, o pior roteirista que já tocou no Homem-Aranha na história do universo. Sofrido, viu? Você que comprou essa edição, eu preciso comprar de Massacre, porque quer ter uma ideia de como funcionava as histórias dos anos 90, pra saber se era tão ruim, sabe que você vai passar por isso, tá? Ah, só pro detalhe, né? O X-Factor tinha ido lá pra aquela fábrica, lá, talvez pra impedir os sentinelas de serem lançados sobre uma rata, mas eles não conseguiram. Então... Pois é, em algum momento lá que eles simplesmente esqueceram, eles cagaram pra isso também. Eles sumiram. Traidor na parada, eles, quer saber, entre, sei lá, como é que impedir os sentinelas e resgatar o Fera. Vamos resgatar o Fera, mais fácil. E a história dos sentinelas deixou pra lá, né? Sentinela pra tudo quanto é lado, né? É foda. Não, deixou pra lá, eles foram lá pro hospital lá. Pelo que eu entendi, eles ficaram no hospital, todo mundo no hospital lá cuidando da Polaris e deixaram o circo pegar fogo. É, o momento foda-se que eu tava falando foi tão grande que a Mystic ainda chega. Ei, tu subiu uma mensagem prioritária da Jean Grey que ela mandou pro canal de comunicação da gente? Ah, depois eu vejo, não deve ser tão prioritária assim não. Aí era a mensagem, Forge, Cable, Cê, tem alguém aí, por favor? É, que era a mensagem simbólica lá, que definia todo o plot, né, de quase 5 anos, né? É, tipo, o plot de mais de 5 anos, foda-se, vamos descobrir quem é um traidor, um traidor, um traidor. Ou seja, lá no futuro do Bishop, né, provavelmente ninguém salvou, né, que tá todo mundo cagando pra mensagem. A única pessoa que assistiu essa mensagem foi o Bishop, no fim das contas. Aí eu sei que ainda foi pior essa parada, porque ainda chegam lá pra resgatar o Fera, aí o Fera Negro se disfarça de Fera, e o Dente de Sabre é o único que descobre, mas cara, tava óbvio, o Fera tava de calça jeans. O Fera só pra disfarçar aquela... Normal. Não, essa parte aí eu falei, cara. É difícil, viu? Essa parte tudo bem. Quando tem cara... que saber o mais sensato, você vê. Aí eu sei que depois disso, o pessoal tava lá, e os sentinelas fugiram. Os sentinelas foram enviados, foda-se. Aí o Efrag chegou lá em Nova York. E aí chega a parte que eu acho que quase todo mundo mais conhece o massacre, que é a invasão dos sentinelas a Nova York. Que a maior parte dos traíns são aí, que os X-Men, os Quarteto Fantástico, os Vingadores se unem pra ficar conversando no prédio do Quarteto Fantástico. Na época era o Four Freedoms Plaza, né? Não existia mais o Baxter. E nem tinha sido reconstruído, né? Porque é um prédio que existia no interlúdio entre o velho Baxter e o novo Baxter, né? Que a gente conhece hoje em dia. Já foi destruído inúmeras vezes. Foi criado pelo John Byrne lá no final do run dele, esse From Freedom Plaza. É. Aí, esse lance dos Sentinelas, praticamente, ele divide originalmente a saga em duas fases, né? A primeira fase é sempre essa fase assim do... Não sabemos o que é o massacre, vamos tentar descobrir. Até a fase 2, né? Que é essa fase que os sentinelas são liberados, né? O governo que tinha criado os sentinelas perdeu o controle deles. O X-Factor falhou nessa missão. E aí explodiu e tudo quanto é canto de Manhattan, né? Porque o massacre escolheu o Manhattan pra ser o quartel-general deles, né? Inclusive, acho que em dado momento da história, ele diz que escolheu lá porque é onde os heróis amavam, né? Então eu vou ficar nessa porra aqui porque vocês dão muito valor a ela e eu quero que vocês sintam raiva. Na verdade, ele escolheu porque o cara era o maior fã da Era do Apocalipse que tinha. Porque quando ele criou lá a Cidadela, ele criou uma Cidadela igual a do Apocalipse, colocou da Cidade do Apocalipse, e vamos ser sinceros, é o Tony Stark dos Vingadores, tá certo. O cara era meio diva. Ele tava querendo mesmo, ah, gente, eu quero o melhor palco aqui, onde todos os heróis podem me pedir e possam vir de uma vez. Aí eu vou matar todos de uma vez com meu superpoder, não. Eu vou só dar uma porradinha em cada um com um mega poder telecinético que vai detonar geral aqui e pronto. Aí ele vai lá, dá essa porrada em todo mundo, detona toda a equipe de uma vez só. Eu acho que ele deve, assim, tipo, não sei se vou entender a parte dele lançar um pulso eletromagnético que zona toda a cidade, sendo que o principal exército dele era um robô, mas tudo bem. A história finge que os robôs ficaram imunes e... Vale ressaltar, né, o massacre, ele é essencialmente energia psiônica, né? A gente descobre isso no decorrer da história, mas ele detém dos poderes de Magneto. Então ele não pode dizer que ele é apenas realmente o Xavier enlouquecido dominado, não. Em vários momentos. Aí sim, dessa vez que a saga saiu na íntegra aqui no Brasil, dá pra saber que ele tem um quê, uma coisinha de Magneto mesmo dele. É, porque no começo a ideologia dele era basicamente: os humanos são hipócritas, os mutantes são legais, e eu vou construir a utopia mutante com base nas memórias que eu vi de um maluco que tava de uma realidade paralela chamado Era do Apocalipse. Eu gostei disso aqui, vou criar a supremacia mutante sobre os seres humanos, que era um pouco da ideologia, assim, consegue ser uma versão deturpada da ideologia do Magneto, por assim dizer. E aí, lá na Lua, tá o Apocalipse observando, né? Essa porra teve a ideia primeiro que eu. Não, ele não tava na Lua, não. Ele tava lá na cabine dos comentaristas, lá junto com o Vigia. Em dado momento, ele parece na Lua lá, que eu em uma das histórias. Lembra que ele tem equipe editorial. Depois desse pulso eletromagnético, que convenientemente só acertou os heróis e não os vilões, começou o massacre a realmente se expandir pelo resto da Marvel, em todas as histórias. Tanto é que agora que a gente foi ver na Panini, até eles dividem isso em dois negócios, que é Phase 1 e Impact 2. Esse Impact 2 seria a fase lá dos sentinelas invadindo Manhattan, no caso. Aí... Isso já vem da revista original, né? É. A fase 1 é mais o pré mesmo, e quando começa o Impacto 2 é quando o X-Factor faz essa cagada todinha, libera os deixa escapar os sentinelas e aí a saga expande completamente, né? Aí, a fase 1 praticamente é só mutante, quase. É, com um pouquinho de X-Men e Quarteto Fantástico. Aí depois que vai juntar todo mundo. Aí quando chega nessa fase 2, que são os sentinelas em Nova York, é como todos os heróis da Marvel praticamente moram em Nova York, começa e aparece a galera todinha. Aí a gente vai vendo lá o Tain do Homem-Aranha, que nessa época era meio da saga do clone, então o Homem-Aranha era o Ben Reilly, ele morre praticamente, apanha feito condenado para conseguir derrotar um sentinela. Aí você vira a página e tá lá o Gavião Arqueiro matando o sentinela com flechinha normal, tá a Vespa lançando rajada e matando, rasgando o sentinela ao meio, por aí vai. Também teve lá o Tain do Duende Verde, que nessa época era o Phil Urich, o sobrinho do Ben Urich, que todo mundo agora conhece como o Duende Macabro Fracassado. Mas pra mim foi o melhor Tain de todos, aí. É, né? Sério? Foi o melhor Tain, porque é o único Tain que menciona a existência do Falcão de Aço. Além disso, né? Vamos e convenhamos que foi por causa disso. Só por causa disso. Olha o Falcão de Aço, aê! Porque nem pra aparecer o Tain do Falcão de Aço enfrentando lá o cara na ponte Queensboro, que segundo ele tava lá, segundo o Duende Verde, vai... Não mencionou. Aí o cara também, ele perde lá o jato, perde a máscara, perde tudo pra derrotar um sentinela. Só uma coisa, nesse Tain. Por que cargas d'água vem o Fiuri? Acho que o uniforme do Demolidor ainda é o amarelo. Cara, desenhista. Rapaz, assim, aquele Collins do, Ainsley Aliens, né? Desenhistas, editorial. Anos 90. É, lembra que tava confuso, Felga. A desculpa cara, que o Massacre tava mexendo com a cabeça de todo mundo. Cara, é só tu pensar que essa equipe já tava demitida. Eles estavam escrevendo a penúltima história dessa revista e ela ia ser cancelada. Eles estavam cagando pra que roupa do Demolidor usava. Mas assim, de certo modo, essa. Não dava pra falar um podcast só sobre essas 12 edições do Andy Macabro nessa época, mas eu acho que ela era bem pioneira, viu? Porque ela pegava um contexto de um vilão, transformando ele em herói, né? E era completamente desacreditado, que o Fiurt nessa época, pra onde ele saía, todo mundo saía correndo, né? E ele tentando reverter aquele status quo de vilão, né? Era só o manto do Andy. É, o cara não resolveu, é a mesma coisa de, sei lá, tipo, apareceu um novo super-herói, eu vou, já tem um novo coordenador pra mim, eu serei o Doutor Destino. Cara, ninguém vai acreditar no cara. Todo mundo vai acreditar e correr, né? Exatamente. Aí aí, enquanto isso, também teve o tie-in do Peter Parker, em que ele fica lá tirando fotos e bancando o comentarista do Ben Reilly, porque o Ben Reilly... Ben Reilly está levantando um Fusca. Eu levantaria uma limusine. Ben Reilly está apanhando de um sentinela. Eu derrotaria três. Eu faria isso melhor. Eu sou fodão. Enquanto isso, o cara vai lá, apanha, salva pelo Ben Reilly, aí depois os poderes voltam, ele vai lá, detona três sentinelas de uma vez só e diz, viu, ó, eu ainda manjo dos Paranauê. Aí termina, a gente vai ter um tal de massacre aí que tá os X-Men, o Quarteto dos Vingadores junto pra enfrentar. Vamos também? Foda-se! Nosso editorial não foi terceirizado. Eles não aparecem mais. Eles não aparecem nunca mais. Aí, enquanto isso, tá lá no Justiceiro, tá lá que mais um... Nessa época não era o Bendis que escrevia a SHIELD, então porta-aviões da SHIELD eram uma bosta. Aí chegam lá perto de Nova York, levam um pulso eletromagnético, cai na baía lá de Nova York e os agentes da SHIELD são tão bons que eles apanham de capanga de esquina que, olha, o aeroporto do Bendis caiu, vamos lá depenar tudo. Não, era um sucateiro, né? Era um cara que roubava sucata. É aquele sucateiro. Mas ela deu uma coisa muito assim, cara. É muito coisa de cara, Não, mas era a época, Nova York na época era assim, não tinha passado pela operação limpeza lá que aconteceu anos depois. Operação limpeza de justiceiro, né? Não, real mesmo, a operação era zero. E vale ressaltar, tá? O aeroporto aviões caindo muito antes do Bendis aí. Muito antes de meio mundo. Muito antes do Bendis, no Millard, sei lá mais quem. Antes de aparecer no filme do Capitão América. Ah, detalhe, né? Quem tava mandando na SHIELD nessa época era o J.W. Bridge, né? Isso. O Nick Fury tava supostamente morto, né? Tá justificado que saiu perdendo até pra sucateiro de Nova York, tá vendo? Não, engraçado é isso, porque, tipo, não tá indo o X-Men, o Jedi Bridge, eu sou o responsável pelos assuntos mutantes, só os mutantes. Aí chega no tie-in do Justiceiro, eu sou o líder da SHIELD. É, o cara olha assim, deve ser aquele momento que tá todo mundo tirando férias, aí ele era o líder da SHIELD naquele momento, entendeu? Sabe aquela coisa? Então, férias coletiva, ficou ele. Assim. Não, cara, tem ainda a cena mais tosca de todas, que é o Dundungan chega lá pro cara, eu resgatei, sei lá, 5 caras, permissão pra desmaiar, senhor. Block! Nossa. Aí eu sei que, tipo, eles precisam, eles tomam ar, apanham feio. Veio pra boi ladrão, foi feito boi ladrão pra sucateiro, Eu tenho uma curiosidade tão grande do coitado do boi que é ladrão lá no Ceará que só foi apanhar. Chega o justiceiro, salva os caras, explode o aeroporto aviões, aí o cara olha assim, olha, você acabou de explodir o nosso lar. Ei, você quer uma missão aí pra você? Você vai ser... Tem uns terroristas mutantes lá do outro lado do país e você é, tipo, é fichinha pra enfrentar um massacre. Então você vai lá, derrota esses caras pra ter o que fazer enquanto a gente enfrenta o massacre. Só que, tipo... Você não tá na nova ordem editorial, sai daqui. É, só que enquanto o justiceiro vai lá enfrentar esses terroristas mutantes num Taí que nunca veio pro Brasil, o pessoal da SHIELD olha assim, é massacre, é sentinelas. A gente apoiou pra sucateiro. Vamos pro bar bebê e deixar os heróis. Vale ressaltar que todo mundo colocava o justiceiro mais como um cara que era limitado pro ser humano, né? Então ele vai cuidar dessas coisinhas, né? Mal imaginar que anos depois da fase atual tá o justiceiro rouba armamento pesado da SHIELD e confrontando todo mundo. Chega até atirar no outro sentinela, né? O sentinela explicador, né? O Sentry, né? Ou então atirar contra ele, cara. Ou então encarar a equipe inteira, né? Dos Vingadores, né? Depois disso também teve o Tai do X-Men, do Nat Grey, em que o Sinistro tava lá de Imperador Palpatine. Nat Grey, eu vou treinar você. Me escute, Nat Grey, porque isso aqui tudo comprou do massacre com o Apocalipse. Com sei lá mais quem, sei lá mais quem. Eu tô, entrei nisso aqui de paraquedas, eu tô morrendo de medo, eu preciso treinar você, cara. Você vai ser o meu Jedi, sim, seguidor. Eu não vou seguir você, você é um mentiroso, você é um mentiroso, é o cara. Você, aí ele começa a inventar, sei lá, você é a semente de Sombras, você é sei lá o quê, você sei lá o quê, sei lá o quê. Aí o cara, eu não vou seguir você, não vou seguir você. Aí do nada, a única vez lá que o cara realmente devia confiar nele, que era uma parte lá que aparece assim uma voz atrás da Tigre. Ei, ei, me siga, por favor, me siga, vamos fugir daqui. Aí aparece uma mãozinha atrás da Tigre e o cara olha, ah, uma criancinha inocente, vou seguir você. Aí o cara, não, não, não segure na mão. Aí quando o cara segura na mão, aparece de malandro, ha, pegadinha do malandro. Era Massacre. Ó, moral da história, fugir, se você estiver num beco escuro atrás, fugiu alguém falando, olha, vem cá, e saiu aparecendo uma mãozinha dele, siga, não siga. Que nem no Estadão do Futuro 3, ou do Estadão do Futuro 1 e 2, né? Que vier de você, você corre. O Kyle Reese e o T-800 lá, venha comigo se quiser me ver. Foda-se, saia correndo você sozinho. É o mais lúcido que você faz. É. O Jeff Lloyd repetiu essa frase não sei quantas vezes. Adorava. Ah, só um detalhe, ele tá esquecendo de um Tain, que é o do Cable, que junta com a Sue Richard e o Apocalipse pra tentar resgatar o Franklin Richard. E aí, tipo, o Cable completamente... Caramba, olha essa frase. Cara, eu nunca li tanta coisa, tanta frase brega como nesse do. Como nesse Tain, cara. Do tipo, ó, escolhido, finalmente vamos testar nossos poderes. Que é, ó, eterno, vamos. Cara, eles ficavam. É, você quase pode pegar isso aqui e fazer um roteiro de teatro, né? Você pode, vai, faz lá. Cara, eles estavam quase num duelo de repentistas, porque estavam só declamando poemas um pro outro. Aí chega no final, o Apocalipse vai querer matar o Franklin Richard e dar o cara. Eu nunca prometi, porque o Apocalipse ele é o vilão político. Eu nunca prometi resgatar ele, eu prometi tirar ele do massacre. A forma mais rápida é matar essa criança. Era sensato. É, só que aí o Cable, sei lá como, porque tava com os poderes zoados, tava lá com telepatia no mínimo, conseguiu esconder a Sue Richard dele, que ela tava invisível no plano psíquico, sabe-se lá como. Não, cara, não, eu não, já começa as loucuras, cara. Os caras, tipo, foram, os caras não, tipo, quando falam em plano astral, é todo mundo saindo do corpo, tal, um lance assim. Não, cara, os caras foram literalmente pro plano astral, cara. Dessa onda do massacre aqui, né, o plano astral é praticamente como se o cara se transformasse em energia psionica e pulasse lá pra a sala ao lado, né? Não tem aquela coisa de, tipo assim, o cara cai no chão com o corpo desacordado como tinha antigamente e era uma luta só na mente, né? Não, não, o corpo dos caras foram pra lá, cara. Então eu falei, pô, como assim, cara? Era uma zona completa, essa história aí, como te disse, é a história, é o diálogo mais brega da história inteira. Ainda tem uma outra cena, que é a do Hulk também, que é engraçada que só, porque o Hulk passa, sei lá, tipo, 15 páginas angariando aliados pra conseguir lá enfrentar o massacre do ambiente. Aí, tipo, todo mundo, ah, eu admiro o Hulk por causa disso, eu admiro o Hulk por causa daquilo. Aí chega no final, o Hulk é um verdadeiro pau no cu. Pode morrer todo mundo, foda-se, o importante é derrotar o massacre. É, basicamente, né, ele quer fazer um ataque direto e brutal contra o massacre. Acho que com isso resolve, desobedece inclusive ao capitão. Aí junta esse chão, Visão. Aí chão, não, aí não, aí assim. É o Visão, Gavião Arqueiro e quem mais? O Falcão. E a Cristales. No meio da conversa, os quatro era só bucha pra distrair o massacre e ele dá o golpe final. Aí quando todo mundo desperta, que aquilo ali é na verdade o grande combate apenas aconteceu no imaginário, fica os quatro olhando pro Hulk e falando assim, caralho, você ia deixar a gente morrer, filho da puta. É muito engraçado, cara. O Hulk volta com uma cara de cu e o capitão, rapaz, confiança é tudo. É muito bom, cara. O Peter David também tava assim, tava ácido. Não, o Peter, né, David, pra época, ele tava até tirando leite de pedra, viu? Não, ainda tem depois, que é pra ser a última edição dos Vingadores. E você pensa que ela foi a última edição porque ela foi tão ruim que cancelaram a história. Será que saiu aqui no Brasil essa última edição mesmo? Saiu. Cara, saiu. Porque era Avengers 402. que na verdade, Vingadores, se tu for ver, quando chega no número fechado, 4500, ela vai ser cancelada em breve. É sempre assim na Marvel. Aí, tu chega lá na 402, aí eles vão lá enfrentar, porque eles lembram que o Apocalipse tinha dois capangas, que era o Post e o Holocausto. Eles mandam, sei lá, a nata dos Vingadores da época. Capitão América, Thor, Vespa, sei lá, mais quem, pra enfrentar o cara. Escarlate, Homem de Ferro. Porque a Viúva Negra tava apanhando de transeunte, que tava perdendo a vida pra ela, e ela tava sendo quase esquartejada, feita por causa de zumbi, pedindo arrego lá, chorando. Não, então, vale destacar que é o seguinte, esse daí começa sem o Homem de Ferro e o Mercúrio, né? Tem o Taim do Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro aí que não saiu. Que inclusive é ridículo não ter saído, porque o Tom, aquela história de construir as armaduras pra proteger contra o massacre não existiu, porque o Taim do Homem de Ferro é justamente pra ele construir o isso, ele também não construiu. Que era a armadura pra se proteger contra o ataque psiônico, né? Do protocolo Xavier. Só que ele também não constrói armadura porcaria nenhuma, ele constrói, sei lá, cara. Ele faz a versão econômica, né? Que acho que até o moleque fala, vou fazer uma variação aqui, que é o que dá pra fazer com a sucata que eu tenho. Aí faz tipo uma tiara, né? Por aí. Cara, não, pera lá, que essa história, ela merece ser comentada, porque eles vão lá, invadem a embaixada de Wakanda, disfarçado, numa missão, o Mercúrio, eu vou na frente, eu vou voltar, porque tem uma armadilha aí. Aí fica essa novela toda, quando chegam lá em Wakanda, na embaixada de Wakanda, chega lá o Pantera Negra, consegue entregar o vibranium pro cara. Ah, essa sucata, eu vou tentar resolver isso com essa sucata. Olha, fiz um monte de tiarinhas com essa sucata, vamos voltar. Aí o T'Challa, ele é a maior filha da putagem de todas, que ele foge com todo o pessoal de Wakanda pra um lugar seguro, porque os sentinelas estavam invadindo a embaixada. Aí quando ele tá indo embora, ele chega pro Tony Stark adolescente, não se preocupe. Desculpe, Tony. Sua morte não será esquecida. Você sempre será lembrado em Wakanda. Daqui a anos, vários cantarão histórias sobre você. Esse atitude destaque adolescente é a coisa que a Marvel mais joga debaixo do tapete. Tá, aí voltando pro Vingadores lá. Acho que tava o método Marvel, tava no máximo nessa hora. Porque eu acho que o Wade, cara, escreve cenas de luta aí, que depois eu invento o roteiro. Porque tem um... O roteiro não, o diálogo, né? O diálogo, porque tem um splash page do Capitão América inteira, só pra dizer, nós não temos como vencer dois capangas bruxos. Aí o cara, na cena seguinte, ele vai lá e derrota os caras com uma escudada. Aí depois, não, Vespa, você não deixou eu terminar a frase. Nós não tínhamos como vencer eles dois, então eu queria derrotar um ao outro. Eu sou esperto. Cara, não faz sentido! Não, na minha chamada era o seguinte, nós não podemos derrotar. Aí ele usou a inteligência pra fazer um atacar o outro com o escudo. Foi isso que ele fez, que ele ativou a camuflagem do posto, né? O posto com o invisível, ficou mexendo a bundinha pro Holocausto, né? A Holocausto atirou na direção dele, só que tinha um posto camuflado na frente. E aí ele derrubou o posto. Capangas, idiota, você faz disco de visibilidade pros inimigos, não pros aliados. Aí eu sei que termina esse post, aí chega lá o Homem de Ferro. Olha, gente, eu fiz um monte de tiarinhas pra cada um. Porque depois da moda Vingadores jaquetinha, não sei os Vingadores tiarinhas. Só que aí, cara, essas tiarinhas somem. E eu, sei lá, tipo, ninguém vai lutar com essas tiarinhas. Sei lá, tipo... Mas não tinha editor pra avisar um desenhista pro outro pra dizer que tinha tiara, mas... Cara, era mais, sei lá, sensato o cara dizer, olha, vamos botar essas tiaras invisíveis, alguma coisa assim, ou então supositórios psiônicos. Por que não tinha? Ninguém desenhou essa merda depois. Aí, depois, aí, a última vale edição... Vale só ressaltar o seguinte, durante esses times todinhos, tem um plot principal rolando, que é sobre a evolução do massacre, né? Primeiro porque eles acabam em algum momento resgatando o Xavier. O Xavier sempre tava preso lá dentro do corpo psiônico lá, e aí o massacre tava tão bichão, né? Tão filha da mãe, que o Thor conseguiu penetrar ele... Arrancou o Xavier à força de lá, mas mesmo assim ele ficou inteiraço, tipo assim, ahá, eu agora sou uma entidade independente do Xavier. O Xavier ficou sem poderes, né? Aliás, a cena, né? Aquele tipo, ele meio que abre, é que assim, não dá pra saber. É aquelas coisas meio assim, meio desenho japonês, né? O massacre abre uma parte lá, uma coisa assim, como se fosse uma armadura, né? Aí tá lá o Xavier no meio lá de uns tentáculos e tal, não sei o que. É bem a cara daquelas coisas japonesas da década de 90, né, cara? pobre Xavier, japonês e tentáculo, já sabemos o que aconteceu com ele ali. Ai, ai, ai. E aí o Xavier é libertado, mas aí fica ainda preso o Franklin, né? O Franklin, inclusive, parece que tá sempre na mochilinha de trás do Massacre, né? Isso. Uma mochilinha de vidro, né? Fica aquela bolota lá naquelas costas do Massacre e o Franklin lá se debatendo. Só que eu tô aqui. E aí, em determinado momento, ele captura também o X-Men, né? Jogando a conversinha lá de estar no beco escuro e pegue na minha mão, né? Não, o pior é que nessa época, se tu for olhar, o Massacre, ele consegue se desvencilhar do... Ele evolui quando tira o cara, aí ele perde aquele capacete do Magneto e ganha aquela cara do chefão do Marvel vs. Capcom que ele tem. Só que aí, o desenhista seguinte esquece e desenha o capacete do Massacre. Aí fica alternando entre formas diferentes até que alguém... Não, ele está em permanente mutação. Por isso que cada desenhista desenha o que der na telha. Você que fica criticando o método Marvel criado pelo Stanley, que conversava antes. E aí o pessoal desenhava história e ele escrevia diálogo. Imagina se fosse esse, que ninguém conversava nada antes, saía montando diálogo em cima da invencionista de qualquer um. Aí a gente tem a última edição do Quarteto Fantástico, em que o Tom DeFalco era assim: olha, gente, eu passei 70 edições nessa bodega aqui, eu vou enfiar todo mundo que eu escrevi essa nessa história pra aparecer num quadro em toda a história. Então ele colocou assim: ah, gente, o Massacre inventou que tinha nada pra fazer, botou um ataque psíquico na forma dos piores inimigos do Quarteto Fantástico. Não, peraí, não foi o Massacre. Ele fez o seguinte: o Franklin Richard tava lá tentando sair daquela zona, né? Porque ele era a única pessoa que tava tentando fazer alguma coisa enquanto todo mundo tomava café, fugia. Se tava preocupado com a terceirização editorial, enfim. Franklin era o único que tava querendo fazer alguma coisa. Aí o que que ele fez? Ele tentou mandar um sinal lá, né, para o pessoal dos pais, né? Pros pais, né? Só que aí o que que aconteceu? Chegou lá o Massacre e falou: ah, te peguei, vou brincar um pouco. Então aí começou a mandar manifestações, né, que eram os vilões do Quarteto Fantástico. Ele na verdade tentou, ele se baseou em alguém para fazer essa mensagem, né? Ele falou: minha mãe me disse, alguém disse que podia usar os poderes se me concentrasse e tal. E aí ele disparou essa forma aí, que seria uma mensagem, porque o Franklin mexe com realidade, né? E aí era tipo uma energia bruta de realidade com alguma informação. Aí o Massacre usou o poder psíquico dele pra alterar aquela estrutura lá e criou um monte de vilão fake. Agora, o melhor dessa história, né, que surgiu os vilão fake baseado nos medos do Franklin, né, é que em determinado momento tá lá o Victor Voldu de verdade, né? Aí a galera: ah, mais uma criação do Massacre, vamos dar porrada. Aí o Doom: não, ignóbil, não, Beócio, eu sou o Doom de verdade, como não reconhece-me? Mas não, ele ainda fala: antigamente vocês estendiam um tapete vermelho quando eu visitava vocês. Agora vocês só estão... E aí, xará, onde está o respeito? Não, mas cara, tipo... Eu tô aqui com a página aberta aqui, de uma das cenas que menos fez sentido do Quarteto Fantástico, que foi uma cena lá que o Reed, ele chama a Jean Grey, aí: ei, Jean, pode vir aqui? Aí: que foi? Eu pedi a sua opinião. Aí: diz aí. Aí ele começa, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Aí ele simplesmente ele começa a conversar, aí de repente: obrigado, Jean, você me ajudou muito. Aí a Jean: tudo bem. Aí dá pra pensar: fantástico como esse cara consegue manter a calma e ficar inabalável com tudo que tá acontecendo. E ele não pediu a porra da opinião. Não, então, não, peraí. Ele queria só uma orelha pra falar. Não. Pelo que eu entendi, a opinião foi transmitida telepaticamente. Mas não me mostrado. Obrigado, Felga, porque provavelmente isso aí foi encaixado de qualquer jeito, né? Não, mas... Então, deu a entender que é o seguinte: não, eu precisava da sua ajuda pra... Ah, obrigado. Provavelmente foi emitida telepaticamente, por isso que nem eu, nem o Paulo entendemos, só o Felga, só chegou nele. Nem entendeu. Aí eu sei que depois disso, aí chega o último tie-in antes da Massacre Marvel, que é a revista do X-Men do Andy Kubert, em que tá lá o casalzinho, o triângulo amoroso dos anos 90, que era Magneto, Vampira e Gambit. Aí eles estão lá brigando contra a Sentinela, aí chega o Doutor Destino: Magneto, eu vim aqui ver como é que você tá. É, você ficou mais jovem. Que decepção. Vou embora daqui. Tchau, seu ignóbil. Aí vai embora. De boas, tranquilo, de boa na lagoa lá. Aí termina lá eles lá olhando assim. Aí tava lá o Capitão América ainda: é, né, sensação, é, né, vamos ser demitidos todo mundo. É, a gente vai, amanhã a gente enfrenta o Massacre. Quanto a gente não enfrentar, a gente pode continuar aqui, né? Então deixa ele aí. Aí o Xavier perde a paciência. Ah, então eu vou enfrentar ele sozinho, por que não? Aí vai lá e enfrenta ele. E apanha, claro. Eu não tava nem com poder nenhum, cara. O Xavier foi de boa. Detalhe, ele tava sem os poderes psíquicos dele, né? Ah, não. Tem a parte mais importante de todas. Porque esse puto do massacre ficou 4 encadernados inteiros. Meu Deus, a Era do Apocalipse. Meu Deus, eu sou fã da Era do Apocalipse. Eu vi cada memória legal da Era do Apocalipse. Eu preciso de um álbum de figurinhas da Era do Apocalipse. Pois é, eu comprei os encadernados da Era do Apocalipse e vou autografar com todos os autores da Era do Apocalipse. Eu quero encontrar o Apocalipse, é meu ídolo e mentor. Aí chega na hora lá que ele consegue, finalmente. É, detalhe, ele era aliado do Fera Negro, que era da Era do Apocalipse. Ele não precisava do Night Grey pra pegar as memórias da Era do Apocalipse, mas ele foi lá e resolveu pegar as memórias só do Night Grey. Porque o Fera Negro da Era do Apocalipse e ficava toda hora trancado numa sala, porra. É, mas sabia o cara nada. Era é, eu tenho razão. Eu não queria também o poder do cara, eu também queria o poder, né? O poder do cara, só que ele chega lá, pega as memórias do Era do Apocalipse, aí, meu Deus, da Era do Apocalipse era uma zona! Os mutantes se mataram todos! Ah, os mutantes são tão hipócritas quanto os seres humanos! Eu vou tacar o puteiro dessa porra toda, vou detonar todo mundo mesmo! Eu cansei disso! Ai, cara, ele resolve, vou detonar todo mundo do nada, cara! Não, ele simplesmente muda a motivação! Só porque teve uma decepção que o mundo ideal dele não era tão ideal assim. Aí. aí termina uma cena lá que ele já tava, sei lá, com uns 20 metros de altura, porque é uma splash page que é a cara dele inteira. E o Xavier é minúsculo assim na ponta e cara no Xavier. Aí termina essa X-Men. Acho que era X-Men 120, uma coisa assim. E começa a. Como era o nome? A Massacre e os Leitores da Marvel. Aquele universo do Marvel. Começa com o Vigia, claro, o Vigia contando. Você tá falando de splash page com a cara do Massacre e essa porra dessa splash page que é a cabeça todinha do Vigia aqui? Porra, pois tá é. Porra a página inteira, não dá nem pra ver mais nada aqui. É, porque o Vigia tava. Porque eu sabe que o Vigia era o nosso Galvão Bueno, ele tava lá falando com. O Apocalipse lá e chegando com a Nova York toda destruída. Pode ir, Arnaldo, pode ir, Apocalipse. Não, o Apocalipse já tinha se mandado nessa. Ele tava lá com ele. Era pra ele que tava falando a história toda. Que o Apocalipse foi lá tomar café e perdeu a batalha final. Ah, então por isso que eu não tô vendo o Apocalipse aqui. É que no final termina lá que tá só você vendo, só o Vigia. Só que o Vigia tá acontecendo com alguém. É que você vira a página depois, no final, tá falando pro Apocalipse. Tá vendo? Tu foi tomar café e perdeu a porra toda. Foi que nem o gol da Alemanha, né? É bem por aí. Aí começa lá a batalha final, porque, cara, é que negócio. Você tem X-Men, X-Factor, X-Calibur, Geração X, você tinha uma porrada de equipe X, o Diaba 4 ali. Aí, pra enfrentar o massacre, sei lá, tipo, vai um, sei lá, 6 X-Men. Mas, segundo o próprio pessoal, o X-Men não tava fazendo nada? Pois é, cara, só que os X-Men se cagaram pra saga, que tipo... X-Men foram antes pra resgatar o Xavier que saiu às escondidas, entendeu? Pois isso. É, mas a X-Factor tava tomando chá na cafeteria. O X-Force, tipo, teve a edição inteira deles. Não, nós somos a próxima geração, nós somos o futuro, nós vamos e vamos. O massacre tá em medo da gente. A última lembrança pura do Xavier nos salvou. Nós somos uma equipe de ouro, nós vamos lá resgatar o Xavier. Ah, foda-se essa porra, vamos nada. A única equipe que tinha alguma desculpa pra não aparecer, que pra variar não foi publicado esse tie-in, né? Que é a Geração X, né? Que a Emma percebeu que o Xavier tava birolado. Ela fez o Banshee abriu a porta, né? De um avião lá, ele saiu andando como se estivesse indo no banheiro normalmente, né? E aí a parte engraçada, acho que era até o Bachala que escreveu, que desenhava essa edição. Ele vira assim, o cara fala, oh, acho que eu fui enganado pela Emma. E a Emma levou a garotada lá, né, que era o 5. Sem o conhecimento do Banshee, né? Sem o conhecimento do Banshee, lá pra algum canto lá pra esconder eles do... Mas aí todo mundo achou que a Emma que tinha pirado, né? Então a única equipe que tinha alguma desculpa pra estar longe era a Geração X. É, que a Geração X não chega nem a ser um time propriamente dito, porque a Emma fez isso antes do massacre estourar. Ela já tinha percebido, segundo a história. Sim. Uhum. Então o Geração X não chega a ser realmente um tie-in da luta, porque ela praticamente isolou a galerinha, né? É, acho que no fim das contas ela foi. É, todas as equipes X estavam meio sensadas. Ela era assim, olha gente, a gente não vai se meter com essa terceirização, então foda-se o massacre. Exatamente. É, só juntou, você vê agora, né? A edição do Massacre Leitores do Universo Marvel, ela praticamente só tá ali o grupo que vai rodar, né? Você tem uma splash page aqui, tirando os X-Men principais que eram da formação da equipe principal, que tava desde da outra X-Men, né? Você vê todo mundo que vai rodar. Que vai ter a desculpa, inclusive, que eles precisam se sacrificar por conta do que acontece no final, né? Essa Massacre Marvel pode ser resumida numa coisa. A gente precisa mandar essa galerinha pra outro mundo. Porque foi a explicação mais cagada do universo. Olha, nós temos aqui uma boa... porque vão lá, enfrentam um cara. Tem diálogos bregas do Reed com a Sue. Tem diálogo brega do Tony. Diálogo brega? Não, uma cena. Maior pau comendo o Reed e a Sue. Nós vamos morrer. Vamos esquecer que nosso filho ainda tá preso ali. Vamos fazer umas declarações agora de como eu não fui um bom marido pra você. E você foi sempre boa pra mim. Vamos se beijar agora. Por quê? Porque tem que ter essa porra meio que vai ser a última edição. E eu tenho que mostrar que eu sou um cara legal. Cara, foram 20 páginas olhando pro Massacre sem fazer nada e deixou só o Hulk pegar ele. Não, eu queria saber até hoje. Páginas. Eu queria saber até hoje pra onde que eles estavam correndo. Por que estavam correndo em círculo ao redor do Hulk e do Massacre? Rodando eles volta. corriam e ninguém alcançava o puto. Cada só... porrada do Hulk ocasionava um tsunami, e aí caía pra trás, aí corria de novo, aí caía pra trás, aí ia de novo. Aí veio por aí mesmo. Não, e o legal é que como é aquele negócio, tipo, nessa cena, o Cable tava normal, só que alguém finalmente lembrou de avisar que o Cable tava com os poderes limitados. Aí o Cable, olha gente, eu tô aqui de boa normal, mas o meu vírus tecno-orgânico, estou morrendo, e você vê o cara de boa ali, barrudão. Braço normal e tudo mais. Vale ressaltar, inclusive, que essa edição, essa última edição, tem um adendo de ter dois desenhistas dividindo, né? É o Adam de novo e o Joey Bennett, né? O nosso desenhista daqui do Brasil, né? De Belém do Pará. E aí, eu não sei como é que foi feito na época, viu? Porque é até difícil manter a sincronia de roupa. E até que dá pra disfarçar bem, porque acho que teve um pequeno cuidado de uma hora de dizer, olha, gente, presta atenção assim, vocês vão se comunicando. Lembrando que naquela época, acho que mal se tinha e-mail na época, né? Não sei como é que é. Não tinha e-mail, né? É. E outra, né? A maior parte do... Acho que assim, a maior parte dos exércitos brasileiros não sabia inglês mesmo. Os caras... Era tudo agenciado pela Art Comics na época, né? É isso, né? Mas assim, não dá pra você ver a diferença mesmo. Até no traço mesmo. Você não vê tanto. Assim. Não, eu claro. Vejo claramente, né? Mas... Enfim, mas você não vê tanto problema. Mas eu não vejo erro como eu vi em outras edições, né? Ah, sim. Tipo, disparates mesmo. Mas enfim, o que acontece? É um filme quebra-pau louco, a forma final, né, evoluída do Massacre, é uma forma que não tem forma. Eles quebram... O Hulk dá uma porrada que quebra a forma externa dele, de armadura que ele tinha. Tava toda hora evoluindo, né? Segundo o Paulo. E aí vira uma coisa só de energia, né? Boiando assim. Sim. E aí E aí eles tinham a grande solução. Nossa, o Massacre agora vai vencer. Nós temos que dar uma forma física pra ele pra poder dar porrada nessa forma física. Aí o Thor, né? Então vou eu. Me matem. Eu tô numa fase muito ruim. Nem o tô, que eu tenho. Eu fui escrito pelo Varel S, então eu prefiro a morte. Não, não era mais. Não era mais. Não bota a culpa no Varel S, não, safado. Aquele arco até que é legal. Aí vai lá todo mundo lá. Ah, agora vamos nos sacrificar, vamos todo mundo morrer, por que não? Aí começa lá e quando chega o Wolverine e o Mercúrio vão se sacrificar e chega o Luiz. Não, peraí, só quem vai se terceirizar que tem que morrer. Aí o Mercúrio, mas a Feiticeira Escarlate, cara, é porque, tu sabe, no futuro ela vai mais pra Marvel Studios que pra Fox, então ela já tá sacrificada. Aí você fica aí, a gente tudo morre. Tem uma explicação. Tem uma cena que eu só entendi quando eu vi roteiro do Mark Waid nesse encadernado, que é o Doutor Destino segurando um troço que não faz o menor sentido, aí o estala como um peteleco. E eu não entendi nada porque ele tava segurando esse negócio, esse tipo parecia um autista, e do nada o Gavião Arqueiro dá um tiro nele e o Homem de Ferro assassina o cara, porque o cara não tava voluntário pra se matar. Ele tava lá porque eu era o cara dos planos. Chegou a parte lá que ele tava, vocês são tão incompetentes que eu que tenho que ter um plano pra salvar vocês. Aí o... chega nessa parte aí, finalmente entendi que, na verdade, o Doutor Destino tava com um plano de que aquilo ali era um dispositivo pra capturar a energia do Massacre quando matassem ele. Quando finalmente matasse o Massacre, ele absorveu o poder pra ele. É, eu entendi na hora que eu li, Paulo. Eu também li. Parecia que era aquela coisa que nem um dos fichas prateados. Ele mais uma vez roubar a energia local, a energia daquele ser pra usar pra ele. Igual ele fez com o Beyond, em Guerra Secreta. Pois é, era o kit mágico feliz de roubar o poder dos outros do Doutor Destino. Mas no desenho não pareceu muito assim, não. É ideia requentada. Não, mas é mas ele saga. E não é ideia requentada, é o bom plano que sempre funciona no Destino, até perder. E enquanto isso, o Franklin, junto com o X-Men, né, o tão adorado herói do Paulo, né, já fica chorão lá. Não, vou perder e tal. Aí a criança fala, rapaz, vamos fazer alguma coisa, vamos sair daqui. Não, aí a criança tem um estalo, peraí. Qual é o seu plano? O Massacre pegou a gente pra fazer tudo, significa então que nós podemos fazer tudo? E aí o cara começa a pensar, é verdade, acho que é um bom plano. Mas funcionou, cara, deu um bom plano. Agora eu vou aqui tentar me conectar com o cara que eu sei que se eu tentar me conectar telepaticamente com ele, ele vai ficar mais zoado do que ele já tá. Ele vai lá e se conecta com o Cable, por que não? Os caras podem fazer tudo. Eles podem fazer tudo, tá lá escrito, fazer tudo. Mas o plano é, ó, só depois que a galera terceirizada entrar no corpo, aí vocês podem sair, tá bom? Uhum. Não faz sentido, cara. Vocês podiam fazer tudo, vão que tal a gente explodir o Massacre por dentro, por que não? O Paulo querendo que faça sentido. Agora me explica, por que o Hulk ficou e o Bruce Banner entrou? Não era pra ser entrado. O separou-se de corpo, né? E aí o Banner acorda do nada. Não sabia do plano. Não sabia porra nenhuma. Tava uma coisa, vou correr pra luz também. Aí parte pra cima da porra da luz. Cara, eu tenho uma teoria que, tipo, o cara acordou assim, meio bêbado. Olhou assim, tipo, ele tropeçou e caiu, cara. Porque ele tava nem em pé, tava assim, todo peso ainda. Pra você ver como a terceirização assim, era uma forma de, cara, se der errado a terceirização como deu, né? Pode ter algum gatilho pra voltar, né? Acho ou que... uma bola azul, né? Uma bola azul, exatamente, né? Assim, quem já lia naquela época, já tinha sacado que tinha alguma coisa ali, que você via que tinha aquele detalhezinho da bola da criança que o Franklin estava carregando, o Franklin muito calmo, o Franklin tinha deixado a deixa de que podia fazer tudo, e não sei se sabia o que ele tinha feito na verdade, né? Não tinha deixado claro. Sim, sim. Então tinha aquela coisa lá. Pra gente que tava aqui no Brasil ainda, foi o desespero, né? Na Inglaterra. Ele tava 3 anos atrasado na tecnologia, o pessoal lá fora já tava ok, tava tranquilo, mas ele tava louco aqui, insano, né? Achando que tinha acabado o mundo, né? Não, nem tanto, gente. Porque na própria Massacre Marvel, que da Abril, tinha lá na página central, tinha... Se você acha isso ruim, tome Rob Liefeld de Daniel dos Vingadores, pá! Aí tinha propaganda da Quarteto, Homem de Ferro, Vingadores. Acabou, mas continua. É, acabou, mas continua. Não, eu tô. Tome esse Capitão América. Mas, pô, mas foi ter continuado. O que eu tô dizendo que a gente tava apavorado e com medo é porque continuou, não é porque acabou, não. Se tivesse acabado, teria feito favor. Se tivesse acabado, tava até bom lá, não fica na bola do Franklin, vão ficar 12 meses sem fazer nada. As revistas vão sumir. O que eu tô falando que a gente tava desesperado era porque tava tendo um reborn. É, nessa época, ainda por cima, eu lembro, assim, as pessoas que eu conversava que liam quadrinhos, meus vizinhos, que liam, eles falavam, caralho, o Dylan desenhando o Quarteto, imagina ele desenhando o Galactus. Quando o Galactus chega, não era mais o Dylan. É pouco, porque boa parte das pessoas é culpada disso. Bom, mas aí, resolvido esse caso, meio que o plot dos quadrinhos se divide em dois, né? Um a gente já não vai falar de jeito nenhum aqui, que a gente já falou demais, que foi sobre o Herói Renascem. A gente falou isso na época que a DC tava fazendo o reboot dela, e eu, como sou uma figura muito escarniosa, fui fazer um podcast na época, né? Quando aqui no Brasil começou o 952, fui fazer uma tiração de onda e coloquei um podcast exclusivamente sobre o nosso pequeno reboot na Marvel, né? Sim, nós temos reboot. Engraçado que tem uma similaridade, olha, você foi olhar Jim Lee, Bob Hara. Claro, completamente. Completamente. Completamente, né? Reboot, porcaria, e esses dois tá lá, tudo na mesma coisa. Esses quatro, né? E aí, pra fazer o desfecho, a gente tem um pequeno pequenos, vamos lá, prelúdios pro que ia acontecer no X-Men, né? A gente só vai citar rapidinho aqui. O que aconteceu aí foi que, sei lá, o Xavier se entregou lá pra Val Cooper porque ele tava com uma crise de consciência por causa do massacre, só que aí ele acabou sendo preso pelo Bastion e aí praticamente começa um prelúdio da Operação Tolerância Zero. Enquanto isso, os X-Men, o Fera tava todo, olha gente, eu voltei. Aí assim que ele volta, o Ciclope dá uma rajada nele, aí começa. Ali foi mais. Eu sabia que o Paulo ia usar essa cena pra dizer que era recalque do Fera até hoje. Cara, mas o Ciclope, ele é aquele amigo que ele tem aqueles pequenos vacilos, e o Fera é aquele amigo recalcado. Eu sabia. Chegou uma hora, o Ciclope pegou assim, acabou a fase do Wolverine, do Fera, o Fera, você fez aquilo comigo, aquilo outro. Aí enquanto tava lá o Fera, o Ciclope e o Homem de Gelo brigando na banheira, tava a Jean Grey abraçando o Mercúrio no roupão. Não, Mercúrio sai correndo! Quando alguém entra na cozinha, parece uma coisa muito suspeita. De terra de fora? Mercúrio safadinho, hein? Não, mas olha a cena que você acabou de descrever. Quem não lê, vai achar Ciclope, Homem de Gelo e o Fera numa banheira. Ridícula essa cena, cara. Ele tentou fazer... Mas a cena é exatamente essa. Se quiser, eu boto até ela aí. Mas exatamente tem a cena do Ciclope pela banheira e o Mercúrio... E os amassos da Nana Jean Grey, cara. Não, e assim que a porta se abre, o Mercúrio tá correndo. Não vai... Se você entra... Essa era a revista do Scott Lobdell com o Joey Madureira. Isso. Cara, não tinha editor, cara. Eles estavam fazendo o que eles quisessem ali. Eles estavam fazendo o que eles quisessem, que bem entendessem. Eles estavam zoando mesmo. Você percebe que até o Mark Wade saiu dessa parada, né? Ele já não tá bem. O Massacre foi o final pra ele, olhou assim, quer saber, cara, a única revista que eu tava me importando era Capitão América, vocês me trocaram pelo Life, foda-se essa merda. Aí saiu de X-Men, saiu de Vingadores, saiu de tudo aí. Enfim, há um momento os heróis foram levados, sacrificados, a gente vai sempre lembrar deles e tal. E aí esquece completamente disso, praticamente a Nova York vira uma cidade desprotegida, porque os X-Men, como bem o Paulo falou, estão cagando e andando pra... Todo mundo, na verdade. Pra todo mundo, na verdade. E, querendo ou não, existe uma preocupação, porque boa parte daquela batalha final foi filmada. E a galera tava achando que os X-Men que tava atirando nos Vingadores. E em vários momentos, o pessoal quer botar isso pra motivar o público a odiar cada vez mais mutantes. É isso que vai despontar a tal Tolerância Zero, que... Eu nem me lembro se eu li na época. Eu acho que foi um momento decisivo pra eu parar minha vida de leitor de quadrinhos por um tempo. Até retornar quando tinha Terra Vista. Terra Vista, beleza. Porque virou um naufrágio, né? Aqui virou um naufrágio. Não, teve a saga cara, dos foi 12. Aí que eu comecei a ler, cara. Parabéns, Paulo. Você é um sobrevivente. Não, mas assim, eu gostei dessa história quando eu era criança e hoje em dia, tipo, como eu disse, é uma mistura de trash com nostalgia que, tipo, pra mim é muito melhor que a maior das besteiras que o Bendis faz hoje em dia. Não, porque essa história, pelo menos, cara, dá pra notar que ela não se leva a sério, cara. É só porque a gente escreveu aqui, ela não se leva a sério. Não, ela não se leva a sério, não. É o desespero. Eu vejo isso aqui... como um desespero de vida. Então, aí acaba agora. Quem não viveu essa época, né? Quando eu seja você já uma pessoa que era crescida e se desesperou, como eu, ou você que era uma pessoa ainda criança que começou a ler nessa época, tipo o Paulo quando tinha 5 anos, pode voltar até a temporada de ler agora. Com o Massacre. São 4 partes, né? Boa sorte. Melhor que a outra. Boa sorte, né? Eu acho que não existe exemplo melhor pra definir o que era o final dos anos 90 na Marvel. A gente já explicou, presta atenção muito mesmo na primeira parte do podcast, que é a parte que interessa mesmo, que é a contextualizar por que tudo isso aconteceu, certo? E aí eu acho que é uma oportunidade única, até hoje não entendi porque a Panini quis republicar isso. Talvez eu entenda daqui a uns 20 anos. Assim a gente fecha esse período obscuro e negro, né? Junta com o antigo podcast de Heróis Renascem. E a promessa está cumprida que eu fiz a esses dois. Dívida está paga. Agora, imagine qual vai ser o troco. Deixa a imaginação de vocês enquanto eu encerro esse podcast. Então, até o próximo. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel.com.br. marvel66.com.